Bem, Marcos e Vinícius, eu estou gravando essa aula e eu vou mandar para vocês assim que ela tiver terminado. Isso é para tentar solucionar o problema da nossa conexão, tá bom? Então eu vou dar a sequência aqui, vamos lá. A gente estava falando um pouquinho sobre as teorias milenistas, não é? A pós-milenal, amilenal e pré-milenal. E eu vou continuar tentando conectar com vocês aqui, então de vez em quando a gente para e volta e para e volta, tá bom? Bem, muito bem. Ficou claro para os irmãos? Vocês dois Para estão aqui. milenismo, então, já estamos no milênio, né? Isso. Foi reinado de Cristo no nosso coração. Isso. Satanás já está preso, Exato. mas ainda existe tentação por parte dos outros demônios, ou não? Não, todos eles, todo o reino das trevas, todos aqueles que estão debaixo do poder daquele que seria o dono da casa, estão amarrados com ele. A partir do momento que ele pisa na cabeça da serpente, aqueles que estão ligados com ele. Porque a gente não pode esquecer que dentro da visão bíblica existe essa visão do federalismo, né? Da cabeça federal. Então, o representante oficial, e uma vez que você fere a cabeça, todos estão feridos. Como, por exemplo, aconteceu com Adão. Quando Adão caiu, toda a raça caiu. E a partir do momento que a gente se liga ao novo Adão, ele cria uma, entre aspas, nova raça. Uma raça eleita, um sacerdócio novo. Enfim, e ele nos representa. A gente entra por causa dele que nos representa, e a gente caiu por causa de Adão que nos representou. De certo modo, Satanás, quando ele é pisado ou amarrado, ou enfim, é preso, todos aqueles que estão com ele, da mesma maneira, são presos também, são amarrados E também. lutar contra, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as principais potestades nas regiões celestes, senão quem são? Então, não ignorar os artistas, né? exato. Então, aí a ideia é que ele não está totalmente morto ainda. Ele está, de certo modo, preso, mas ele ainda. Sei, assim, ele age, mas sobre a soberania de Isso, Deus. exatamente. Ele Ele não. está limitado. Exato. E antes não era assim. Teoricamente, não, dentro da visão amilenista, não. Mas Jó foi tentado limitadamente. Sim. Antes do milenismo. É, exatamente. E o prêmio dele? É. A gente vai discutir isso de uma maneira um pouco mais profunda na semana que vem. Então. Você pode abrir lá para mim, por favor? Não, tá com dor, coitado. Ai, tadinho. Não é que tá com dor, na hora que levanta, dói. Entendi. Deixa ele voltar, a gente continua. Tava aberto, né? Tudo bom? Então, dentro dessa visão amilenista, Satanás já estaria limitado em sua atuação e essa limitação será diminuída tão logo o senhor queira, né? E quando isso acontecer, de uma maneira bem pessimista, os amilenistas vão dizer que as coisas no mundo vão piorar muito. Então eles vão dizer que tudo isso que tem acontecido, na verdade, vai acontecer mesmo, a coisa só vai piorar, a gente não tem que esperar nenhuma melhora no mundo. Apesar de quando fala que é a paz e segurança, isso vai virar tem uma solução. Exato. A paz e segurança é coisa incrédula, né? É, exato. E que isso é falso, e que isso de certo modo já veio, e que isso vai continuar a vir, mas que isso não acontece dentro do ser humano com base no reino de Cristo no coração do ser humano. Mas isso vai acontecer com base no poder de Satanás agindo sobre o mundo com uma falsa paz, com uma falsa segurança e tudo mais, né? Para seduzir. É isso. E o pré-milenismo é então essa forma que acredita dessa forma cronológica, né? Vem Exato. Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado, né? É bem separado em dispensações mesmo, né? Em momentos em que o Senhor vai dispensar isso, acabou aquele período, começa outro, acabou aquele lá, começa outro. Então, na história da igreja, a gente percebe que lá no comecinho alguns tiveram essa perspectiva, né? Mas a maioria não. No começo, a maioria era amilenista, a maioria. Depois de um tempo, a visão pós-milenista começou a crescer, e aí começou a intercalar as três, né? Amilenista, pré. E a pós-milenista seria. A pós-milenista, ela acredita, ela se baseia, um dos pontos principais, né, é aquele texto de Jesus, quando ele diz que, aquelas palavras de Jesus, quando ele diz que este evangelho, o evangelho do reino, será levado a todo mundo, né, e então virá o fim, chegará ao fim. Então a ideia é que o evangelho vai se expandir, se expandir, se expandir, quando o último morador da última cidade, sabe? Ouvir o evangelho e todos estiverem ouvindo, aí virá o fim. E segundo essa escola, o avanço do evangelho vai gerar uma melhora no mundo. Então, nesse sentido, os pós-milenistas, eles são tremendamente otimistas. Eles são exatamente o oposto dos amilenistas. Eles acreditam que o mundo vai melhorar tanto, tanto, tanto, que a hora que Jesus voltar já vai estar tudo uma beleza isso daqui, entendeu? Ele não vai voltar para acabar com nada, nem para destruir nada, porque o mundo já vai estar num céu. Então, é mais falando de uma maneira bem panorâmica, que é o nosso foco aqui, é isso que o pós-milenismo afirma, não é? O mundo só vai melhorar. E quando ele ficar tão, tão, tão bom, então o Senhor Jesus Cristo voltará. Seriam os católicos que querem reformar o mundo para a vinda de Jesus. Seria mais ou menos assim, onde ele está? Não, acho que nem tanto. Eu acho que os católicos, eles são amilenistas, né? Em certos pontos. Embora também há divergência lá dentro. Mas, de certo modo, eles já se consideram o reino de Cristo na Terra e tudo mais. Então, enfim. Tá bom. Você vê na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, qual reino tem? Qual a escola de interpretação? Porque cada um vê de um jeito. Nossa, é melhor vamos continuar o livro. Porque pro pós-milenio... pós-milenista seria esse futuro mesmo. Para o pré-milenista seria também esse evento escatológico, quando o nome de Deus seria santificado em toda a terra e Cristo estiver reinando lá em Jerusalém, não é? Eu acho que o mundo, né, os seus ideais tendem para o mal, né? Alô? Alô? Vinícius? Alô? Alô, Vinícius? Tá me ouvindo? Ô Vini, eu tô no celular, eu vou deixar aqui. Eu tô gravando num outro celular a aula. E de modo que aquilo que vocês forem... Depois eu vou mandar esse MP3 pra vocês. O que você acha? Porque a gente vai... A internet que tá bem... Não sei o que que acontece. A internet é boa aqui, mas ela tá caindo muito. Então, pra eu não ficar muito travado e vocês não perderem conteúdo, eu tô gravando, aí depois eu ponho isso no... em algum lugar aí na internet para vocês baixarem e ouvirem, tá bom? Tá, daí chamo o Marcos. Então, se você quiser chamar ele e ele conseguir me ouvir aqui, beleza. Eu tô no celular agora, porque no computador não entra nem a pau, cara. Alô, tá me ouvindo? Ai, caiu de novo. É meu horário. Então, tá segurando. Tarde pode ficar mais... pode ser que a tarde melhore, né? Para começar. Então, os amilenistas, eu não lembro como é que eles interpretam a oração do Pai Nosso, para ser sincero, porque foi a escola que eu menos estudei, que eu mais estou estudando agora, né? Mas eu não cheguei a ler ainda isso daí. Eu sei que os dispensacionalistas interpretam esse trecho da oração do Pai Nosso com um trecho de Ezequiel, que disse, onde Deus usa o profeta para dizer que ele vindicaria a santidade do seu nome em toda a terra, e que isso estaria ligado ao Apocalipse capítulo 20. É interessante, não. Se você for pensar na lógica dos amilenistas, é foi depois da morte. Ele falou o Pai Nosso antes da morte. É, então, sim. Talvez seja isso, exato. Então, cada um deles vai encontrar uma explicação plausível, sabe, para tudo o que é escatológico na Bíblia. Mas é interessante pensar, né? Às vezes, por um lado, você pensa que nós temos bastante informação da Bíblia para viver agora. Sim. Mas a circunstância daquilo que nós estamos vivendo não altera da forma como nós devemos obedecer a palavra. Sim, sim, com certeza. É interessante, né? Se você tem segurança de salvação, de repente, de acordo com a parte que nós estaríamos dentro desse milenismo, já não teríamos essa segurança de salvação. Como que altera na hora da pregação do evangelho estas coisas? Então, o evangelho em si, ele não tem tanto a ver com questões escatológicas, porque ele é o arrependa-te agora, não arrepende-te agora, tome tua cruz agora, negue-se a si mesmo agora. Então ele tem muito a ver com agora. A escatologia, ela tem mais a ver com a nossa esperança, não é? E com aquilo que a gente... Por exemplo, uma forma... Só vou dar um parênteses para você, claro. Mas, por exemplo, do jeito que eu entendi, se eu estivesse na época de Jesus, eu teria que perseverar ao fim para ser salvo. Né? Eu teria que estar cumprindo as obras da lei, por conta de que a lei foi cravada na cruz. Né? Então, até então, eu teria que estar cumprindo as coisas que o judaísmo mandava seguindo fazer. Seguindo o judaísmo. Seguindo o judaísmo. Né? Dentro da época da dispensação da graça, como a gente acredita agora, nós temos segurança de salvação. Dentro da época da tribulação, você teria que perseverar até o fim para ser salvo. Porque se você acreditasse, mas se marcasse com a besta, com a opção da besta, você não teria segurança de salvação. Você entende? Sim. Como que, de certa forma, a gente tem muita informação para a gente viver de uma forma, vamos dizer, confortável na fé, em qualquer época que a gente esteja vivendo. Sim. Mas na hora de pregar, né, eu acho assim, que é uma certa dificuldade na hora de responder algumas perguntas que alguém vai fazer. Sim. Você entende? O Evangelho parece que ele muda um pouco no decorrer, né? Desde o começo até o final. Ele tem umas mudanças. Entende? Depende daquilo que você entende por Evangelho. Porque se o Evangelho for algo simples, relacionado tão somente com negue-se a si mesmo, se arrependa dos seus pecados, toma sua cruz e me siga, e a partir daquele momento, então você tem a Cristo, você é salvo. Agora, o que vai acontecer com o teu futuro muda de acordo com a escola de interpretação. Mas eu encontro pessoas dentro das três escolas de interpretação que encaram o Evangelho da mesma maneira. Eu fui selado com o Espírito Santo. Sim. Isso é a garantia da minha salvação, que vou estar na presença de Cristo, porque ele me selou com isso. Sim, Não posso colocar a marca da besta na mão. Estou falando, você entende? Tá, Porque o selo já me garantiu isso. Uhum. Mas em outras épocas que o selo não estava garantindo o Espírito Santo, isso seria a prova de que a pessoa estava perseverando, mas não perseverou até o final. Eu entendo. Mas aí tem mais a ver com soteriologia do que com o Evangelho em si. Não seria? Porque se você está olhando com uma visão dispensacionalista, com a possibilidade do cara perder a salvação pelo fato de ter feito a marca da besta na mão e na testa, onde é que estaria a salvação dele? Seria mais ou menos essa? Se a pessoa aceitou Cristo como salvador, né, uhum, e teve o selo do Espírito Santo, ele está selado pro resto da vida. É, pro resto da vida. Pro resto da vida, isso, né? E se ele vier a cair, né, não há pecado, não há um tamanho de pecado que vai fazer ele perder a salvação. Não, não há. Né? Até nisso ser marcado. Sim. Então, se ele cedeu para marcar, acho que ele não tinha selo, então. Então, aí que tá. A gente começa a entrar numa esfera que a Bíblia não é muito clara pra gente. Então a gente pode cometer erros nesse momento, né? E a gente pode também correr o risco de estar pensando sobre coisas que ou não tem nenhum valor, ou de fato Deus quis deixar em aberto para que a gente não se preocupasse com aquilo. Porque aquele homem, que, só para terminar mesmo, aquele rapaz, rapaz que estava tendo relação sexual com a madrasta, ele foi entregue a Satanás para a destruição da carne. Sim. Significa que ele... Para que o Espírito fosse salvo no dia de Cristo. Exato, a destruição da carne significa que ele ia realmente ter uma vida sem nenhuma evidência de salvação. Sim. Mas ele era salvo. Exato. Porque foi ser salvo no dia de Cristo. Exato. Então, mas isso está bem mais ligado com a visão amilenista do que pré-milenista mesmo. Porque os amilenistas é que vão colocar que essa imaginação de que a marca da besta seja uma coisa futura, seria um engano. Na verdade, essa marca da besta já existe desde a época dos apóstolos. É que ele começou falando do Império Romano. Então, a ideia é não se associar a... Né? E não que isso seria um período da história quando definitivamente a gente teria na mão, na testa e tudo mais. E aí, enfim, aí, por exemplo, né, me vem à cabeça aqui agora uma coisa que eu li há um tempo atrás sobre o RG... Não sei se você já ouviu isso daí, ou se eu já comentei e tal. O chip e tudo mais, né? Tanto o RG tá na tua cabeça, quanto tá na tua mão também para comprar. Você não faz nada se não tiver um RG, que seria a marca da besta, né? Alguns vão dizer agora do RG e tudo mais, seus dados sanguíneos, tudo, né? Nesse microchip que é colocado debaixo da pele na testa, né? Alguns vão dizer que é o www, que é a internet, porque em hebraico, vav, as três letras, e a letra vav em hebraico é equivalente ao 6. Então, o judeu, para escrever algum site, ele coloca 666.facebook.com. É literalmente assim. Então, eles vão dizer que a grande rede de comunicação, da internet seria essa marca da besta, e que aquele que se associar a ela estaria marcado. E, nossa, entende? Nós estamos perdendo. Da todo mundo. Quem que não tá, né? Então é... Eu acho que aqui existe um pouco de exagero por parte dos dispensacionais, né? Se vocês perguntarem qual é a minha posição hoje, eu honestamente eu não saberia dizer. Porque estudando um pouco da interpretação amilenista, ela me chama muita atenção, sabe? No sentido de ser um pouco mais honesta, digamos assim, sabe? Com a história, com a Bíblia e tudo mais. Só que eu tenho muita dificuldade com a interpretação que os amilenistas dão para Apocalipse 20. Porque aparentemente é uma coisa literal. Eu tenho muita dificuldade com Apocalipse 20. E o Apocalipse 20 só se encaixa, para mim, dentro da visão dispensacionalista. Ou pré-milenista, né? Pré-milenista nem tanto, mas dispensacionalista no sentido de ser um período da dispensação de Deus literal, né? O pré-milenismo se envolve uma série de coisas, né? Tribulação, envolve arrebatamento e tudo mais. Além do milênio. Agora, eu tenho dificuldade, eu não fechei ainda com nenhuma posição. Essa ideia do reino, ela é bem interessante, porque em Tito fala sim, isso, né? Sim. Um povo escolhido, um povo especial, zeloso, exato, né? E que não era para então, tocar nada imundo, então quer dizer, era realmente um reino aqui, né? É um reino porque aqui, se mas tocar nada se a gente pegar essas palavras e olhar para a visão amilenista, isso vai se encaixar perfeitamente. O problema é que ele fala lá de Cristo fisicamente, carne, sangue e osso, em Jerusalém. E a gente, os apóstolos, com ele lá, você pode ir lá conversar, e reinando sobre a terra, sobre os reinos. Vocês reinarão comigo, vocês julgarão comigo. Então é... Ah, sim, mas a gente crê, talvez isso seja no reino futuro, né? Sim, então, essa... Deixa eu pegar o texto lá. Porque esse reino aqui é transitório, né? Sim. Por exemplo, quando ele fala, eu vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e um grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aí que tá. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está o problema para mim. Porque esse pessoal aqui, se o amilenismo tiver certo, isso daqui, como é que tá? Entendeu? Porque esse pessoal aqui, eles viveram e reinaram, mas antes de ser decapitado. Porque o reino, ele acontece aqui na terra, no nosso coração, né? O amilenismo vai dizer. Então nós estamos reinando com Cristo, nós estamos julgando as nações, nós estamos vivendo o milênio agora. Mas ele está falando que esses que foram decapitados, que morreram, que deram o seu testemunho de Cristo e tudo mais, estariam juntos. Oi? Estariam juntos? Sim. E aqui que está o problema, né? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Aqui os amilenistas já vão dizer, não, aqui está a explicação. Então é um nó isso daqui. É um nó isso daqui, não é? Até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Ele vai falar sobre outra coisa, né? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, que é outro problema, que para os pré-milenistas não tem nenhuma dificuldade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, eles vão participar da primeira ressurreição, mas não da segunda. A segunda, alguns vão dizer, é desses santos que morreram durante 1 milênio, outros vão dizer, não, é a ressurreição dos ímpios para a condenação eterna. Aí também fica obscuro, né? Então, ele vai falar a partir do versículo 7 sobre os pecadores que se rebelam, tal, vai fazer uma associação com Gog e Magog, que é lá do Antigo Testamento. Né? Os pré-milenistas vão associar isso com o grande número de aborto no final dos tempos, pelo fato das crianças serem sacrificadas e mortas naquela época, na boca de Gog e Magog, né? Que era uma boca grande que ficava queimando. E aí depois ele vai falar sobre o que vai acontecer, né? Depois do milênio. Então, Para mim, a dificuldade maior está aqui. E é por isso que eu tenho dificuldade de fechar com uma visão hoje, sem o dia da manhã. Mas hoje, eu só sei que a paz que eu tinha, e que era muito grande com relação à visão pré-milenista, eu não tenho mais hoje, sabe? A paz que eu tinha com a visão dispensacionalista, que foi a visão que eu tinha quando eu saí do seminário, eu não tenho mais hoje, não. Por ler algumas coisas que a milenistas escreveram sobre... Enfim, acontecimentos que se deram no período da destruição da cidade de Jerusalém e a associação desses acontecimentos com o que Jesus Cristo disse, né, ai das grávidas, ai dos que estiverem no campo, ai disso, ai daquilo, corram para as montanhas, lembra aquele trecho? Isso literalmente aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? E aparentemente tudo se cumpriu. É profético? Então, é profético, mas já aconteceu. Entende? Foi profético, mas já aconteceu. É, não é mais pra nós, porque já aconteceu. Então, pra nós não é profético, pra mim era até 100, então. Até 5 minutos, até 3 minutos. Mas a gente pode entrar um pouco mais nisso? Volta dele, né? Então, mas se você lê o que os amilenistas dizem sobre aquele texto, é impressionante, faz todo sentido. Agora, se você olha o dispensacionalista, também faz sentido. O dispensacionalismo que você estudou, não seja talvez aquele que a gente procura. Nós pegamos a visão de uma outra pessoa que ficou quase que meio que ermitão, né? Vindo estudando e passando as coisas assim. Mas era uma ideia de um mistério, né? Que fazia todo sentido. Sim. Né? O mistério que da época que nós vivemos, a época da dispensa da graça, um mistério tão grande que houve uma ruptura na sequência das profecias. E isso faz todo sentido. Sim. Porque sendo um mistério, não há aquela, houve uma interrupção da profecia. A interrupção foi no ano 70 mesmo, né? com o fim destruição de Jerusalém, além do tempo, houve essa ruptura, né? A partir daí então nós estamos vivendo, e aí o evento que dá fim ao mistério é o arrebatamento. Sim. Aí a partir do arrebatamento começa a 70ª semana de Daniel. Então, é o que eu estava dizendo. Todas essas escolas de interpretação, todas elas fazem sentido. A hora que você estuda o pós-milenismo, que pra mim é uma das mais esquisitas, faz todo sentido. Que coisa, né? Eles são extremamente coerentes. Não existe nenhum bobinho lá no meio, sabe? Faz muito sentido. Aí é que tá. Eu creio que Deus deixou a coisa aberta para que a gente não ficasse focado nisso. Mas pensando nas palavras dos anjos que apareceram no momento da ascensão de Cristo, o que vocês estão olhando para cima, né? Vão e façam, vá para Jerusalém, vai esperar a descida. Eu creio que a nossa missão aqui é viver aquilo que ele ensinou, aguardando a bendita esperança do retorno dele. Agora, como isso acontecerá, e aí já é uma coisa que... Eu acho que a gente não deve ficar perdendo muito tempo nisso. Eu creio que a gente tem liberdade para estudar isso. Eu creio que é saudável porque isso provoca esperança. E eu creio que a escatologia, ela só tem esse propósito, provocar esperança e santidade. Porque a partir do momento que você espera, isso te chama para a santidade. E nenhuma chama mais do que a dispensacionalista. No sentido de, olha, tá para acontecer a qualquer momento, então se santifica. Então o principal objetivo da escatologia dispensacional é provocar a santidade. O Charles Ryer, que é o autor dessa Bíblia de Estudo aqui, ele é anotada, né? O Lewis Sperry Schaeffer, que é o pai na fé do Charles Ryer, que é o fundador do Seminário Teológico de Dallas, que ainda hoje é o grande divulgador do Seminário, né, de Dallas, da visão dispensacionalista no mundo. Mas esse mesmo seminário já não pensa mais como o Schaeffer pensava, nem como o Ryer pensava. Hoje eles já estão naquela que é chamada de... ou aquele que chama de movimento dispensacionalista progressivo, que é totalmente diferente do que vocês estudaram, do que eu estudei, mas ainda é dispensacionalismo. E a gente tem gente séria no meio do dispensacionalismo. Quando a gente olha no século passado, Francis Schaeffer, que é um outro Schaeffer, não tem nada a ver com o Schaeffer lá de Dallas, o Francis Schaeffer era um cara inteligentíssimo, um homem de Deus, que durante um período de grande liberalismo teológico lá na Europa, ele conseguiu manter a pregação do Evangelho, num tipo de um acampamento que ele fundou chamado Labri, onde ele pregava e evangelizava muitos jovens. E foi um homem usado por Deus. E era um homem dispensacionalista. Então a gente não tem gente boba também no meio do dispensacionalismo. Tem gente muito séria ali. Ainda hoje a gente vê no Brasil, por exemplo, o Carlos Oswaldo Pinto, que é era o reitor do Seminário de Palavra da Vida, e alguns outros, não só no Brasil, como fora do Brasil também, como John MacArthur, por exemplo, que é dispensacionalista de um ponto só, ele fala. Você acha que nós éramos hiper dispensacionalistas? Com essa ideia de, é, da profecia e a promessa estarem... Não, não hiper, mas o clássico. Porque essa terminologia não existe. Mas existe o dispensacionalismo clássico, que é aquele mais radical, mas que ninguém mais acredita nele hoje. Nem mesmo lá em Dallas, que é onde nasceu essa visão. Que é a do John Nelson Darby, que foi o primeiro cara a falar sobre sete dispensações... E essa questão da morte de Cristo, ascensão de Cristo, destruição de Jerusalém, arrebatamento, 70ª semana de Daniel, segunda vinda de Cristo, milênio, soltura de Satanás, aí, enfim, juízo e tudo mais. Começou com Darby. Na verdade, começou um pouquinho antes com outro cara, mas ele divulgou, ensinou. Um aluno dele espalhou isso, popularizou isso, que foi Scofield, uma bíblia de estudo. E a partir de então o negócio começou a se espalhar a partir do século XX. Antes do século XX... Bíblia de... Não, eu tenho uma cópia dela aqui. Scofield, se eu falar assim, a Bíblia de Scofield é boa, cuidado com as anotações. Ah, é? Então, mas é ela que popularizou essa questão das dispensações, e principalmente sobre o milênio. Ela olha, como essa daqui que eu estou aberta aqui, a Bíblia anotada, tudo aponta para o milênio. Ela é uma Bíblia focada não na escatologia, mas no milênio. E o milênio é só um ponto da escatologia, e não o todo. O milênio é só um capítulo do Apocalipse, e não o Apocalipse todo. Você vê que mesmo a gente aqui conversando, e se tivesse mais gente aqui, os meninos, né, a gente ficaria nesse ponto, porque é o ponto dentro do qual gira a maioria das interpretações, das divergências. E não o Apocalipse em si. E o Apocalipse é muito mais do que a mensagem escatológica, a gente vai ver semana que vem aqui na CBI, ela é muito maior do que o milênio. O milênio é só um ponto deixado, e deixado em aberto. E eu creio que não é pra gente pensar muito nisso, se a gente já tá nele ou não. Daqui a pouco a gente vai saber, e o máximo que a gente vai fazer é, tá vendo? Tá certo, tá errado. O máximo, porque isso não vai tirar a fé ou a salvação de ninguém. Verdade. É como a gente discute batismo, como a gente discute dons. Eu tenho a minha posição, o outro tem a dele, mas são áreas que a gente tem liberdade pra divergir. Mas é interessante, assim, ter uma posição, né, no caso das comunidades, pra... Cair nesse sim. ponto aí, cada um responde de acordo com a fé. Aqui no caso da igreja, no caso? Ah, sim, é. Mas até as comunidades têm um ponto só, o pastor vai precisar chegar a uma conclusão também, que o pastor não chegou. Bom, eu vou continuar lutando com Satanás, estando ele preso ou não. Interessante que Hebreus fala que Jesus Cristo tirou dele o poder da morte. Entende? Quer dizer, aparentemente antes ele tinha um poder maior do que agora ele tem sobre a morte das pessoas, enfim. E aí entra várias interpretações em cima disso também. Alguns vão dizer, não, mas isso é óbvio, o que o texto de Hebreus quer dizer é isso. Outros vão dizer, não, tá errado, pra mim é óbvio que o texto está dizendo isso. E aí a gente vai entrar numa discussão que não vai ter fim, que a gente não vai chegar em lugar nenhum, e que eu acho que não vale nem muito a pena a gente ficar perdendo tempo com isso, sabe? Vale a pena cada um de per si estudar, entender, respeitar e conviver, não é? Como alguém já disse, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, a caridade, o amor. Né? Então, que nada nos divida, não é? Por causa dessas questões que não são tão essenciais, assim, principalmente para a nossa salvação. Não é? Tá bom? Bem, aí ele vai concluir aqui, o Tene... depois de falar dessas visões, e ele vai dar um espaço interessante também para isso, ele vai dar um quadro sobre essas interpretações do Apocalipse. Se vocês quiserem, depois a gente pode xerocar isso daqui. Eu acho legal para ver quais são essas escolas. Nós temos um livro desse lá em casa. Legal. Legal. Que mostra preterista, idealista, histórica e futurista. E aí dentro da futurista, as milenistas, pós, a e pré. Como eu disse, dentro da preterista tem várias, dentro da idealista tem várias, dentro da teórica, futurista tem várias. E quando a gente pega pós-milenista, amilenista e pré-milenista, dentro da pré-milenista tem pelo menos quatro. Nossa! Dentro só da pré-milenista, porque tem os pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas e históricos, serão as quatro. O pré-milenista, pré-tribulacionista, pré-milenista, pós-tribulacionista, pré-milenista, mesotribulacionista, pré-milenista histórico... Só dentro da pré-milenista. E o negócio é feito também, a briga é ferrenha. Nossa. Então, semana que vem a gente vai ver bem isso, mas o pré-milenista pré-tribulacionista é que a tribulação acontece depois do arrebatamento. A mesa tribulacionista é que o arrebatamento acontece no meio do período da tribulação. A pós-tribulacionista, pré-milenista, pós-tribulacionista é que o arrebatamento acontece no final da grande tribulação, ou seja, os crentes passarão por toda a grande tribulação. Então Jesus arrebata e volta com ele, né? Bate e volta, meu professor brincava. E é muito parecido com a milenista, mas eles creem no milênio depois. E aí existe a histórica, que é que Jesus vai arrebatando aos poucos. Que é, hoje, dentro dos pré-milenistas, a mais aceita, tanto dentro dos dispensacionalistas progressivos também. Vai ter um grupo que vai ser arrebatado, mas vai ter outros que vão ser arrebatados durante o período do milênio. Foi a última posição que eu me apeguei, mas também não estou me segurando ela. Pré-milenismo histórico. Enfim. Mas só para vocês verem, né? Nenhuma doutrina tem tanta escola de interpretação quanto essa. Nenhuma doutrina, nenhum assunto nas escrituras dá tanta margem ou tanta liberdade quanto esse assunto aqui. E eu creio que com isso Deus está falando alguma coisa pra gente, né? Fica na sua. É, creia que eu vou voltar. Eu creio que o credo apostólico resume bem isso, né? Eu creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, sob o poder... Como é que é? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria... Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos. Não, desceu à mansão dos mortos, ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai. Donde há de vir? É, para julgar os vivos e os mortos. Aqui está a escatologia. Eu creio que a gente tem que crer nisso. Sabe, a gente crê que ele vai voltar, essa é a nossa esperança. Agora, que ele há de vir para julgar vivos e mortos, aí tem todas essas ramificações aqui, né? Como é que vai ser, quando vai ser e tal. Hoje em dia, existem pastores, como por exemplo o Ricardo Gondim, da Igreja Bethesda lá em São Paulo, que não acredita na segunda vinda de Cristo. Ele crê que Cristo nunca vai voltar. Mas que o evento da segunda vinda de Cristo é simplesmente uma coisa alegórica que deve promover em nós santidade. Então eu tenho que viver como se Cristo voltar hoje. Mas o Cristo volta quando você morre. Aí Cristo voltou pra você. Mas ele não vai voltar mesmo. Eu creio que isso é heresia. No lugar dele tá o Gondim mesmo. Oi? No lugar de Cristo voltar tá o Gondim. Não precisa de Cristo, né? Então eu creio que aqui tá o erro. Quando você deixa de crer literalmente na segunda vinda de Cristo, vou tentar conectar aqui de novo, reiniciei. Aí eu creio então que a gente cometeu o erro. O erro sério. A gente feriu algo essencial. Extrapola o perímetro que o Nicodemus fala, né? De aceitação dentro da fé. Né? Exato. Aí não tem como você ter unidade com um cara desse. Sim. Porque nas coisas essenciais, unidade. Nossa, fiquei tão feliz que o Lodi disse que o Nicodemus vem em março. Vem. Nossa. Muito, e assim, e o Nicodemus é amilenista. Você ouve ele falando do amilenismo? Eu não vou nem ouvir muito, porque ele é muito convincente. Ele é muito convicto. Eu acho que é uma das melhores pessoas hoje para falar do amilenismo no Brasil. É ele. Ele fala muito bem. Eu tenho um pouco de dificuldade com o que ele fala do Apocalipse 20, mas, enfim, pode ser que ele esteja certo. Né? Ele passa uma paz, né? Passa. É muito bom. É muito, muito sábio. Ele né? tem ouvido algumas coisas, lido algumas coisas dele. Uhum. É muito bom. Deixa eu conectar aqui. Bem, deixa eu ver se os meninos estão agora. Parece que os dois saíram. Aí ele termina aqui então falando um pouco do conteúdo. O livro é uma revelação de Jesus Cristo, a gente não pode esquecer isso, né? O livro do Apocalipse é isso, é uma revelação de Jesus Cristo. A palavra apocalipso em grego significa exatamente isso, né? Revelar o que está oculto, né? Calipto é algo oculto, né? E o apô é tirar alguma coisa, né? Desvendar. Tirar de dentro da caixa fechada. Seria mais ou menos isso. O apô? Isso. Então, Apocalipse seria você revelar algo que está oculto. As coisas que brevem devem acontecer, né? Então, no começo a gente vê uma comunicação de Cristo, depois ele coloca aqui a visão 1. Cristo na igreja, o Senhor vivo... E a revelação acontece lá em Patmos, é onde ele apresenta sete cartas às sete igrejas. Aí depois Cristo no cosmos, o Redentor local, o céu. Aí ele vai falar do cavalo branco, das sete trombetas, os sete selos, os sinais, a mulher, o dragão, o anjo, né, a besta do mar, a besta da terra e tudo mais. Aí depois as sete taças, aí entra uma terceira visão, que seria Cristo o conquistador, o guerreiro. Aí acontece tudo no deserto. Aí fala muito da Babilônia, da queda da besta, Satanás é amarrado, milênio e tudo mais. Julgamento dos mortos, novos céus, nova terra. E aí a última visão seria Cristo na consumação de todas as coisas, o Cordeiro, e aí isso aconteceria na cidade de Deus, adoração a Deus e bênçãos de Deus. Então, seriam revelações de Cristo sobre coisas que estavam acontecendo e iriam acontecer. E é nesse sentido que o livro não deixa de ser profético. Eu creio que a única escola que realmente estava completamente errada seria a escola preterista, né? De que aquilo que aconteceu era só daquele tempo e não tem nada a ver com a gente mais. Se vocês me perguntarem assim, ah, mas quando os primeiros autores leram Apocalipse, o que você acha que era a visão deles? Eu acho que era uma mistura de tudo isso, mas eu creio que, mesmo misturado, 90% e tantos eles entenderam de uma maneira amilenista, num primeiro momento, numa primeira olhada para a carta. Eu acho que para eles fez mais sentido naquele primeiro momento a visão amilenista. Eu creio que com o passar do tempo isso gerou certas dúvidas. É, mas ele não ia voltar? Não era para ser logo? É. Sabe? E aí começaram outras escolas de interpretação se levantar. E aí então começa essa bagunça toda. Sim. Porque não aconteceu na hora que eles achavam que tinha que acontecer. A última a ser montada seria a pré-milenista, ou a dispensacionalista, né? Que seria mostrar, não, aquilo era aquilo, aí vamos fazer conta e trabalhar com a coisa de uma maneira mais ocidental, mais organizada, departamentalizada e tal. E pensando, Júlio, só um parênteses nisso aí, em relação ao que Jesus disse lá para os discípulos, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Exato. Né? É. Aí já é outra... É outro problema, né, que a gente tem. Não, então, porque... acho que eles esperavam, né, que fosse acontecer. Sim. De imediato mesmo, e por isso que depois não veio e surgiram, né? Embora alguns vão dizer que a geração seria dos conversos, outros vão dizer, não, a geração ali teria relação com a destruição da cidade de Jerusalém, outros vão dizer outras coisas, enfim, a interpretação são várias em cima desse texto aí, né? Inclusive, a interrupção da profecia. Sim, também. Do sim, exato. Enfim, aí o texto termina. Ele vai colocar aqui no meio que um dos propósitos principais seria o da santidade mesmo, né? Que a gente deveria manter enquanto a gente esperasse a vinda dele. Então, enquanto você espera, se santifique, porque ele vem. E ele vai dizer no último capítulo: cedo venho. Esse cedo já está durando bastante tempo. Mas é cedo para ele, né? Para a gente é bastante tempo, mas para ele é 2 dias e poucos segundos que começaram, né? 2000 anos e pouquinho. Então, a ideia do Apocalipse é nos trazer esperança e nos provocar a santificação, ok? Então, como eu disse, seria mais um panorama em cima do livro. A ideia é que Jesus se revela à igreja, se revela de uma maneira histórica para a igreja naquilo que aconteceria, e até o dia em que ele viria e transformaria todas as coisas, renovaria todas as coisas no céu e na terra, e não somente na nossa alma e no nosso coração. Coisa que ele fez, que ele renovou na cruz. Na cruz ele renova aquilo que tem a ver com a nossa alma. No final dos tempos ele renova aquilo que tem a ver com o lugar onde a gente mora, né? O lugar da nossa habitação. E que também será renovada assim como foi nosso coração. Tá bom? Vamos fazer um intervalozinho para tomar uma água, um café? Já são 11h30. É. Já deu quase a hora, né? É, eu acho que... O que vocês acham? Ou a gente para agora e volta? Para, né? Depois da tarde, você... Aí eu vou tentar me reconectar com eles. Tem que voltar à tarde? Sim. Ainda que eu vou entrar nos profetas menores e eu vou gravar aula para eles, eu vou tentar reconectar. Se conectar, vai normal, né? Se não, eu vou gravar e depois eu coloco na internet. Se vocês quiserem estar juntos aqui, são bem-vindos, porque eu não fico falando com... passar alguém na janela, já que eu sou louco, né? Não, vocês podem falar, imagina. É legal que a gente converse, porque isso afina, né, a aula, melhora o debate, é muito bom. Aí então, depois do almoço, a gente entra nos pormenores dos processos. Eu estou subindo, já deixei um pouco adiantado, mas só ligar daqui a pouco para almoçar. Ah, então... Tá? Você come peixe, Júlio? Eu como. Ah, então tá bom. Come mesmo? Como, opa, se eu como. Então acho que eu vou. Eu só vou avisar a Rosana e eu vou pra lá, então. Tá bom. Tá joia. Então tá. Obrigado, acabou, gente. Então. Até. Bom, então a gente vai voltar agora. E eu tô gravando porque a transmissão não deu certo. E a gente vai começar a analisar os profetas menores. Como eu estava dizendo, a gente não vai olhar para a ordem cronológica ou histórica, como o Samuel Schultz faz no livro História de Israel no Antigo Testamento, mas a gente vai olhar para a ordem canônica, que é a maneira, a forma como os livros aparecem no Antigo Testamento, ok? E aqui e ali a gente vai apontar alguns trechos do Schultz. Então eu estava dizendo que o que a gente pode conhecer da vida de Oséias é que ele foi um cara que foi contemporâneo de Amós, e assim como Amós, ele profetizou para o pessoal do Reino do Norte, né, para a região de Israel, do Norte, né, de Israel. Chegando mais gente aqui, só um minutinho. Tudo bem, Gil? Pode entrar. Cláudio, vem? Tarde! Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, pastor? Tudo jóia, e você? Vai em casa hoje? Hoje? Ah, vai ser na sua casa? É. Vai ser sobremesa. Ô, oh, Gil, obrigado, nossa. E aí, Monique? Tudo bom? Fugiu do peixe, né? Pois é. Ah, então. Puxa, deixa eu fazer uma pausa aqui, vai. Tem lá de Bocópolis agora que eu esqueci uma. Então vamos lá. Voltando para o nosso Oséias, depois de um delicioso pudim que vocês dois perderam. Então a gente estava dizendo, né, que o Oséias, ele acabou profetizando ao Reino do Norte, chamado de Reino de Israel, que são das 10 tribos. E esse período em que ele profetizou era um período em que a nação estava prosperando muito, financeiramente falando, né? Foi um período em que havia prosperidade material, havia sucesso, havia uma certa forma de conforto em Israel. Foi uma época muito boa materialmente para Israel, mas foi uma época que, apesar de ser boa materialmente, não foi boa espiritualmente, né? Assim como acontece na vida do povo de Deus em toda a história. Quando está tudo bem, normalmente não se lembra de Deus. Quando está tudo mal, então se corre para Deus. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel várias vezes, né? Uma das vezes foi a época, então, em que Oséias profetizou. O povo estava traindo a Deus como uma mulher que trai o seu marido e coisa e tal. E aí Oséias, então, no seu livro, na sua profecia, ele narra a história do seu casamento, que é a história famosa, né, do casamento de Oséias com a Gomer, que existem pelo menos três teorias, ou que ela era uma prostituta antes do casamento, e Oséias sabia disso, mesmo assim casou com ela, porque Deus mandou, ou ela era uma prostituta e Oséias não sabia disso, ele não sabia que ela era uma adúltera, ou que ela se tornou adúltera depois, que ela se tornou prostituta e saiu com outros homens, teve filho com esses outros homens, depois do casamento deles. O fato é que os principais estudiosos dos profetas menores afirmam é que o casamento dele tenha sido literal e histórico mesmo, não foi simplesmente uma alegoria, mas foi algo que aconteceu. Mas não sabem se Oséias casou com uma mulher que já era uma prostituta cultual, provavelmente, ou se ele casou com uma mulher que depois acabou se prostituindo e fazendo o que fez fora do casamento. Isso não se sabe, mas o fato é que há uma historicidade dentro do casamento de Oséias com a Gomer. E aí, então, dos capítulos 1 a 3, deixa eu pegar um pouquinho do que ele coloca aqui. Vocês lembram da história do Oséias? Oséias, o nome dele vem da palavra Yehoshua, não é? Que é a mesma palavra que dá nome a Jesus, né? O nome de Oséias é o mesmo nome de Jesus, né? Que é traduzido por Oséias, como Oséias. E o autor aqui, o Schultz, vai dizer que ele é o mensageiro do amor de Deus. Ele vai colocar assim no primeiro parágrafo: Oséias, cujo livro ocupa o primeiro lugar na lista dos profetas menores, deu início a seu ministério na década final do governo de Jeroboão. Em contraste com Amós, cujo ministério aparentemente foi muito curto, Oséias continuou agindo por diversas décadas, até bem dentro do reinado de Ezequias. Muito provavelmente ele foi testemunha da queda de Samaria, e Oséias não é mencionado em outros livros, sendo conhecido por nós exclusivamente pelo que ele registrou no livro que ostenta o seu nome. Embora pertencesse ao Reino do Norte, seu ministério deve ter se estendido a ambos os reinos, em alguns períodos, né, da história. Embora boa parte do seu ministério tenha sido focado nas 10 tribos do Norte. Enfim, vai falar mais algumas coisas aqui que são... que dão o panorama do livro, mas são muito extensas, então a gente vai passar rapidamente por elas para a gente chegar até Malaquias. Eu quero passar pelos 12 até as 4 horas. Então ele vai narrar aqui, do capítulo 1 ao 3, acontece o casamento de Oséias com Gomer, e Deus vai falar da posso colocar? Da aplicação, né, que esse casamento, na verdade, era uma ilustração do casamento de Deus com Israel. E que assim como Oséias tinha uma esposa infiel, Deus também estava comprometido, Deus também havia feito uma aliança com uma esposa infiel. Como é que ele agiria, então, diante dessa situação? Aí nos capítulos 4 a 6, nós vemos algumas acusações contra Efraim, e dos 6 ao 10, algumas decisões de Deus de punir a Efraim, e do 11 ao 14, a resolução divina em julgamento e misericórdia. E aí, então, a partir de agora, a gente vê o que é muito comum nos livros dos profetas menores, que é Deus mostrando o pecado, Deus mostrando o juízo e Deus mostrando o amor. Via de regra, é isso que sempre acontece, né? Deus mostra o pecado, às vezes Deus anuncia que é para o povo fugir do pecado, o povo não ouve e peca, Deus vem e fala da punição, Deus também já fala da misericórdia e da restauração. Então esses 4 pontos são muito comuns em quase todos os profetas menores. Em Oséias a gente vê isso também. Embora o livro de Oséias comece com o anúncio da infidelidade, o povo já havia sido exortado a não ser infiel várias vezes e por outros profetas contemporâneos a eles. Então, eu queria destacar, por exemplo, no capítulo 4, se vocês tiverem aí, quiserem abrir... Tá lento, né? Tá que nem o meu aqui também. Então, vamos lá. No capítulo 4, no versículo 1, a gente lê assim. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel... Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Ou seja, aqui há nitidamente um conflito, né, espiritual no meio do povo. Então, conflito espiritual. Verso 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Ou seja, esse conflito espiritual está produzindo o quê? Problemas morais. Roubo, né? Assassinato, mentira, adultério, furto, arrombamento, homicídio e tal. Então, essa crise moral é consequência do quê? Da crise espiritual, do problema na vida espiritual. E é normalmente isso que acontece. Eu estou com um problema na minha vida espiritual, eu vou acabar tendo um problema na minha vida moral também. Eu vou acabar acontecendo alguma coisa que eu não devo fazer, eu vou fazer. Porque a minha vida espiritual não está bem, não é? Verso 3. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Aí a gente já começa a ver um pouco de desastres ou crises ecológicas, desastres naturais em consequência desse problema na vida espiritual e na crise moral do povo. Ou seja, a própria natureza começa a ser afetada. Tudo começa com a minha vida espiritual que não está bem. Verso 4. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. E aí o verso mais famoso do livro, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Havia uma crise na liderança também, não é? E que é a principal crise mencionada nesse texto. Então, qual é a resposta diante de tudo isso? O que o povo deveria fazer? Buscar conhecimento. Conhecimento de Deus que pudesse restaurar a vida espiritual de cada um deles. É interessante que ele vai narrar aí no mesmo capítulo, no verso 12, parte desse adultério, dessa crise espiritual, dessa infidelidade do povo, assim como Gomer era infiel a Oséias. No verso 12 ele diz: o meu povo consulta o seu pedaço de pau e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os engana e eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus. Então, a ideia da prostituição é a ideia que está por trás desse livro. E Oséias, coitado, né, infelizmente teve que ilustrar isso com a sua própria vida, né? No capítulo 5, verso 4, está assim: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Então, se há crise espiritual, há crise moral, eu não volto para o Senhor, a menos que eu me restaure. E aí no capítulo 6, Deus começa a chamá-los ao arrependimento. Verso 1: vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja o conhecimento como necessário ao voltar. A busca pelo conhecimento, pela doutrina, era importante nesse momento de crise moral e espiritual. Nessa época já existiam sinagogas? Não, ainda não. Ainda não é o tempo, porque havia... As sinagogas, elas vieram... Isso aqui era a época do templo. E no templo tinha essa função. Sim, exato. Porque além, tudo bem, digo, além de cada pai de família, cada pessoa ser responsável pela informação da sua própria família. Aquilo que era a tradição oral, caseira ou... Até as 4 aqui. Isso, tá joia? Então, a busca do conhecimento seria eles voltarem para si mesmos, as suas próprias famílias, ou irem ao templo. Isso. A fonte desse conhecimento que eles espalhariam dentro de casa era o templo. Do templo brotava o conhecimento da glória de Deus, que eles deveriam, de maneira oral, espalhar dentro de suas próprias casas. Só que isso é destruído quando Deus cumpre tudo aquilo que ele disse que faria por meio dos profetas. A destruição da cidade, a destruição do templo, a vinda dos assírios, que se dá nessa época aqui, a vinda dos babilônicos, que se dá pouco tempo depois. E aí depois, então, que tudo é destruído, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, Israel e Judá, depois de muito tempo, no ano 538, quando eles voltam da Babilônia, porque da Assíria praticamente nunca mais voltaram, quando eles voltam da Babilônia, eles voltam reconstruindo tudo. E é nesse período que as sinagogas surgem. Porque em torno de 50 mil judeus voltaram da Babilônia, mas muitos ficaram lá. Muitos ficaram na Pérsia, por exemplo, Esther, Mordecai, eles continuaram lá, e Esther acabou se casando com um dos reis da Pérsia, né? Então, a ideia é que muitos ficaram, e esses que ficaram na Babilônia, em outras regiões fora de Jerusalém, eles acabam construindo essas sinagogas como lugares de culto, né? Lugares de instrução e de oração, principalmente. Ok? Aí, então, vou pegar um pouco mais adiante, no capítulo 11, ele vai falar algo interessante também no versículo 7: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Isso é interessante, né? Porque, de certo modo, parece muito com o que hoje se vive no meio cristão, no meio reformado, no meio evangélico de uma maneira geral, no meio pentecostal, enfim, no meio cristão. Por mais que o povo seja concitado a dirigir-se para cima, ninguém faz isso. Por quê? Porque o povo está inclinado a se desviar de mim, diz o Senhor. E por isso ele se prostitui. E ele tem filhos, né, entre aspas, com outras coisas. Ele busca prazer em sexo, em dinheiro, em televisão, em diploma, em terreno, em construção, em filhos, enfim. E não no Senhor. Então a ideia desse livro é mostrar que, apesar de tudo isso, apesar de tamanha infidelidade do povo, Deus não deixaria de ser fiel ao povo. Como Oséias, apesar da Gomer ter dois filhos, né, filhos com outros homens, o Lo-Ami, que está no capítulo 1, versículo 9, né, disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Não Meu Povo. Isso é interessante lá no capítulo 1. No versículo 3, está assim: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei, pelo sangue de Jezreel, a casa de Jeú, farei cessar o reino da casa de Israel. Farei cessar o reino de Israel, o reino do norte. E, de fato, nunca mais houve reino do norte. O reino do sul voltou a existir, né, depois da Babilônia. Então, o reino do norte acabou virando meio Samaria, meio outras coisas, e enfim. É interessante que essa ideia do Ló ali, eu tinha um ensinamento de que era época de forma profética, na época em que Israel seria posto de lado e os gentios entraram no lugar. Então, nessa época que... É por causa daquela visão dispensacionalista clássica, que assim, a chave hermenêutica das escrituras é o milênio, ponto. Ou seja, tudo aponta para o milênio mesmo, né? E não para Cristo. Cristo é só um caminho para chegar no milênio. O milênio seria o êxtase, né? O zênite da história de Deus com o seu povo. E não a cruz, sabe? E não o sangue de Cristo e tal. Então, aí por isso que tem essa divergência aí. Nesse caso, não era o milênio, não. Era a questão da revelação do mistério. Uhum. Esse era o ponto crucial, né? Como? Naquele momento em que o povo de Deus... Ele é rejeitado e os gentios entram. Era na época da graça. Ok. E essa ideia que você está dando, é a ideia daquela época mesmo, que as 12 tribos do norte seriam... desconsideradas para sempre. Nunca mais estava... Quer ver? Vamos continuar lendo o texto, vai ficar mais clássico, mais fácil de eu falar. No verso 5, naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida, ou logo ama, né? Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, que é a filha, né? Concebeu e deu à luz um filho. E disse o Senhor Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Contudo, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, e que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, aí aqui, muitos vão encarar esse versículo 11 como escatológico também, como o dia da segunda vinda de Cristo, né? Quando Deus há de restaurar, inclusive, pessoas do meio do povo de Israel para comunhão consigo mesmo. Mas naquele momento em que a profecia está sendo dada, eles olhavam para dois povos que vinham da mesma fonte, que seria Israel, Jacó, não é? O povo do norte, as 10 tribos do norte, que era chamada de Israel, e as 2 tribos do sul, que era chamada de Judá, né? Todas elas. E Deus vai mostrar para os do norte: olha, com vocês já era, né? Mas com os do sul, não. E a gente vê isso ao longo da história. Eles se afastaram muito, né? Sim. E Deus não deixou os do sul, a Judéia. Pelo menos até a vinda de Cristo. Mas após a vinda de Cristo, a gente percebe que o reino é aberto. E tudo aquilo que é profetizado simplesmente para eles acaba sendo cortado, né, para que outros fossem enxertados naquela oliveira que Paulo fala dela, né, em Romanos. Então, a ideia dessa profecia é para aquele povo daquele tempo. Embora, como tudo na Bíblia, isso tem implicações escatológicas também. Agora, quando a gente olha para a escatologia no Antigo Testamento, escatologia no Antigo Testamento muitas vezes diz respeito a Cristo. O futuro deles é o nosso passado. É, exato. Então, muita coisa que para eles foi escatológica se cumpriu em Cristo. E algumas coisas não. Algumas coisas eles viram em Cristo e viram depois de Cristo, mas sem perceber que entre Cristo e esse depois de Cristo havia um vale que já está durando 2000 anos. Então, agora, as minúcias disso são um pouco mais complicadas da gente entrar. Então, quando a gente olha para o texto, eu acho que é mais seguro sempre a gente olhar assim: o que eles entenderam quando leram na época? O que é que o Espírito quis dizer para eles naquela época? Qual é o princípio por trás disso, né? Os puritanos chamavam isso do sensus plenior, não é? Os gregos chamavam isso do logos, né, do verbo, da ratio, né, da, da mensagem mesmo, sabe? Por trás de toda essa história. O que que Deus, qual que é a moral da história? Então a moral da história é: Deus é um marido fiel. Nós, como povo, somos sempre infiéis. Apesar disso, Deus não nos deixa. Mas Ele nos disciplina. E a gente sofre por causa da nossa infidelidade. Mas sempre haverá, apesar da nossa infidelidade, promessa de restauração, de resgate, não é? De perdão. Se nós tão somente nos arrependemos e nos voltarmos para Ele. A gente vê isso no finalzinho do livro de Oséias, capítulo 12, verso 6. 5 e 6. Tá assim. Oséias 12, 5 e 6. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Então, a gente vê aí que Deus dá essa palavra de esperança, né? Se Deus convida, é porque Ele está pronto para receber, se eles estão somente se converterem do ídolo lá, com o qual eles estavam se prostituindo. Legal, no verso 3, no capítulo 13, verso 4, Ele vai dizer: todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Ou seja, eu estou pronto para perdoar vocês, convertam-se e eu serei o Salvador de vocês. Enfim, então, panoramicamente, essa é a mensagem do livro de Oséias. Uma mensagem 13 e 4. Uma mensagem a um povo infiel, vinda de um Deus fiel. Isso tudo é retratado no casamento de Oséias com a Gomer. Ok? Vamos seguir? Sim. Talvez, oi? Todos, não, é interessante como Deus coloca a figura do casamento como uma coisa indissolúvel, né? Indissolúvel? É, sim. Assim, o tempo todo. Morte, exato. O tempo todo. O que a gente percebe no Antigo Testamento é que existia o repúdio e o divórcio, né? Muitos repudiavam sem divorciar, ou seja, abandonavam sem dar carta de divórcio. Então, você se casa com a Gilmara, e amanhã depois ela não cozinha mais tão bem como cozinhava antes, você arruma outra, mas você não divorcia, você só abandona ela. Ela ainda, pela força da lei, é tua esposa. Você arruma outra, arruma outra, arruma outra, e ela não pode fazer nada, porque ela, pela lei, está ligada a você. Então isso é o mas você já repudiou, mas você não se divorciou dela. E aí os fariseus perguntavam por que que Moisés liberou da carta de divórcio. E em muitas daquelas situações é para que a mulher não sofresse a ponto de viver como repudiada à mercê da vontade de um marido tirano. Mas esse divórcio oficializado pela lei não legalizava a ela o direito de um novo casamento ou coisa assim. Para que isso acontecesse, havia uma série de pré-requisitos, né? E quem vai detalhar isso mais é Jesus em Mateus 6, Mateus 19, Paulo 27 e tudo mais. Então, mas Deus odeia o divórcio, a gente tem que ficar com isso. E se Ele odeia o divórcio, Ele odeia o repúdio também. Não é? Muito bem. Então vamos lá, livro de Joel agora. Esse então é um outro mini apocalipse no Antigo Testamento, né? Joel significa Yahvé, é Deus, né? De Jô, de Yô, de Yê, de Yahvé, e é o de Deus mesmo, e a gente sabe muito pouquinho sobre ele, um cara bem desconhecido, e o pouco que a gente sabe dele é que ele viveu e profetizou durante o período do rei Joás. Ele é anterior a Oséias, embora no livro aqui ele vem depois, mas ele é de mais de 100 anos antes de Oséias, e ele praticamente o tempo todo está debaixo da tutela de outros sacerdotes, não é? Desde o seu nascimento. Isso a gente vê lá no livro de Reis, 2 Reis. A gente vai ver alguns trechos aqui, porque ele praticamente só profetiza sobre a ruína, num primeiro momento, de Israel, que viria por causa dos seus pecados, e também menciona o resgate, não é? A promessa de um resgate imediato e de um resgate futuro que viria por causa da misericórdia de Deus também. Ele menciona muitas vezes aqui o chamado dia do Senhor, que alguns vão dizer que é um dia escatológico, que está ali relacionado à segunda vinda de Jesus. Alguns vão dizer que esteve relacionado já com o evento do Pentecostes. Um dos que vão dizer que essa profecia está relacionada com o Pentecostes é o apóstolo Pedro, em Atos 2, quando ele mesmo diz, né, o que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel e tal. Então, alguns usam dizer que Pedro errou na interpretação. Se ele errou, como é que o Espírito Santo deixou colocar ali? Junto com o Espírito Santo, né? Ele não errou sozinho. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Foi esse profeta que Jesus citou também? Sim. Sim. Ele é um dos que é citado também no Novo Testamento. Não lembro se eu anotei aqui aonde, mas ele é citado sim. Bem, sim. É Isaías. Ah, é. Mas Joel é citado, sim, no Novo Testamento. Em algumas ocasiões. Poucas, mas é citado. Ok, então, assim, eu não vou falar muito de Joel, mas a gente tem que ser bem panorâmico, porque senão a gente não vai chegar até o último. A ideia é dar um panorama geral de todos eles. Mas a ideia de Joel é a mesma dos demais profetas menores. Falar do pecado, a consequência do pecado é a ruína, mas... mesmo diante da ruína, Deus promete o resgate se houver arrependimento. E essa é a história do povo sempre. A gente vai ver que isso vai continuar nos outros livros, até ficar meio cansativo, mas essa é a mensagem que o povo de Deus precisa ouvir hoje ainda. Não é? A promessa de que se nós pecarmos, não vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Vai piorar. Deus vai nos punir. Mas se nós nos arrependermos, Ele já promete o resgate, a restauração. Então, no capítulo 1, Joel vai falar um pouquinho sobre a ruína. É aquela famosa frase sua, né? Uhum. E o seu pecado vai te encontrar. Vai. Demora, mas vai te encontrar. Vai, não tem como. Ele te pega lá na frente. A consequência vem, né? Vem, e a gente tem que... E não é porque ela não vem que a gente acha que tá tudo bem, porque ela virá, né? Só destacando, acho que é interessante destacar, no capítulo 1, versículo 4, ele cita aí os gafanhotos, que hoje os pentecostais adoram usar isso para outras coisas. Mas é interessante ver eles aparecendo aí, né? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E muitos vão aplicar isso hoje a dízimos e ofertas, né? Se você não dizima, se você não age corretamente, então algo vai ser cortado, depois algo vai ser mudado, vai ser migrado, né? Depois algo vai ser devorado, até que algo seja destruído. É, né? É, pode desligar. Pode desligar, assim. É que eu cheguei do sol. Tava quente, né? Uma coisa, depois a gente liga de novo. Então, do capítulo 1 até o final do capítulo 2, até o capítulo 2, versículo 27, a gente tem a promessa... perdão, até o capítulo 17, não 27, da ruína, da exortação contra o pecado. E a partir do versículo 18 do capítulo 2, a promessa de um resgate. Né? Aí entra no capítulo 2, versículo 28 a 32, que é um dos textos mais conhecidos. Você pode ler pra gente, Cláudio, por favor? 2, 28 até o final. 2, do... Do 28 ao 32. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Então perceba que até mesmo quando o assunto é escatológico, né, o grande e terrível dia do Senhor... quando o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ou seja, uma referência lá a Mateus também, 24, né? Mesmo quando ele se refere ao futuro, o ponto é chamar o povo para arrependimento. Então, a gente vê aqui o evangelho no Antigo Testamento, né? A chamada ao arrependimento para que haja a redenção e o povo se livre das consequências futuras do pecado, porque as consequências imediatas é inevitável. Mas as consequências futuras nós podemos nos livrar se a gente for redimido agora. Então, vamos abrir lá em Mateus 24, quer ver? Só pra gente perceber lá que as mesmas palavras, a mesma ideia aparece lá. Mateus 24, a partir do 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E aí então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aí se a gente volta para Joel 2, 31 e 32, a gente vê que é a mesma coisa que está sendo dita por Joel. Alguns vão dizer então, Gil, que ali Jesus Cristo está citando Joel. Entendeu? Ou pelo menos fazendo alusão a... Porque lá em Joel ele está dizendo, não é, que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol em trevas e a lua em sangue. Lá em Mateus 24, 29, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, até que venha o dia do Filho do Homem. A lua vai ficar encoberta, não é? Então tudo isso vem com o propósito de chamar as pessoas a invocarem o nome do Senhor. Ok? Essa ideia de invocar, assim, o sentido mais profundo espiritual dessa palavra. Invocar o nome do Senhor? Porque uma coisa é clamar. Sim. Uma coisa é chamar em vão, outra coisa é invocar. Uhum. A ideia de invocar que eu tinha é invocar tendo já o Espírito Santo e faria esse papel de ter aquele papel que ele de livros inexprimíveis. É alguma coisa, um plus, né? Um plus não. A suficiência do Espírito para chamar a pessoa, porque não é simplesmente falar, todos aqueles, quando estão falando que eles vão chamar Senhor, Senhor, né, ele fala, nunca conheci, então eles podiam estar clamando e achando que estão invocando, mas estavam simplesmente falando. Exato. O papel da invocação, você tem alguma coisa para... Então, de uma maneira assim bem simples, eu vejo a invocação como sendo um sinal, um selo de que a conversão aconteceu. Não é possível que alguém invoque o nome do Senhor sem que ele tenha sido resgatado. Até mesmo a invocação em meio ao pecado é marca da graça de Deus, porque a pessoa não pode invocar arrependido sem que Deus tenha lhe dado o dom do arrependimento, sabe? A misericórdia, aberto seus olhos, tocado no seu coração, para que ele se libertasse daquela prostituição com as coisas dessa vida mesmo, né? Com tudo que substitui Deus na vida dele. Então, a própria característica de que ele está, o fato de ele estar invocando o nome do Senhor, demonstra que houve ali alguma transformação. Agora, curiosamente, a gente vai ver em alguns momentos escatológicos também, a expressão do invocar o nome do Senhor quando não haverá mais chance. Porque hoje nós invocamos sem vermos, sem ouvirmos, sem nada. Naquele dia, invocarão tendo visto. Mas aí já também não haverá. Então a invocação ele teria também um sentido de fé, um sentido sim. De você não estar vendo também. Também, com certeza. Sentido. Pensando escatologicamente, sim. Entende? Faz sentido? Faz. Não, porque escatologicamente todo joelho se dobrará, toda língua confessará e de certo modo invocará o nome do Senhor. Mas quando o fizerem, não será mais o tempo de fazerem, porque farão porque estão vendo, né? O barulho no céu, a glória do Criador. E essa invocação ele fica na pessoa, fica no Espírito Santo com gemidos inexprimíveis? É a figura do homem tendo essa, o ato de chamar? Eu creio que são as duas coisas. Eu creio que o Espírito nos habilita a invocarmos. Sim. O Espírito nos dá vida. Mas mesmo quando nós estamos fracos, ele invoca, ou ele clama, ele confessa, ele chora, enfim, ele anima, levanta, ele faz tudo em nós. É ele que nos dá a vida, né? Ele é o espírito da nossa vida. E é isso. Então a invocação, o incrédulo não consegue invocar. Jamais. Ele só clama, né? Exato. Mas essa invocação... Mas a separação que existe o pecado entre ele e Deus... Aliás, ele nem pode invocar. A invocação que ele faz é um ídolo. Sempre vai ser um ídolo. E ele vai se tornar como aquele ídolo. Ele vai invocar a imagem ou a figura daquilo que ele construiu na cabeça dele. Até mesmo quando for com Deus. Não vai ser o Deus das Escrituras. Vai ser o Deus que ele criou na cabeça dele. Não, porque Deus para mim é isso. Então eu vou falar com esse Deus. Mas não é, se não é o Deus das Escrituras, não adianta ele invocar. Porque ele vai ter construído um outro Deus à imagem dele mesmo, e não à imagem daquilo que está revelado nas Escrituras. Então, até mesmo nessa situação, a gente pode dizer que essa invocação não é a invocação habilitada, né, pelo Espírito Santo quando ele vem nos dar a vida. É uma invocação morta. É uma invocação a uma imagem, seja mental, seja estrutural. Né? Invocar significa chamar, e sim ser alguma coisa interna. Tem alguma coisa a ver com isso? Então, eu teria que olhar nos termos originais para perceber. Talvez sim. Algo que seja vocado, eu não sei, mas eu teria que olhar mesmo nas terminologias, né, da própria palavra para poder entender melhor. Mas sem dúvida alguma, é algo que é produzido de dentro de nós e não é produzido por nós mesmos, mas é algo que é produzido de dentro de nós por outro alguém que nos habilitou àquilo. Até mesmo no Antigo Testamento, Deus chama o povo, mas é Deus quem concede a habilidade, a lembrança. Se Deus não chamasse profetas o tempo todo para profetizarem, eles abandonariam imediatamente, né? Como abandonaram. Como Nínive abandonou, a gente vai ver daqui a pouquinho, praticamente uma geração depois de Jonas ter pregado a palavra ali e eles terem se arrependido, 100 anos depois Deus mandou Naum ir lá pregar. E o povo já ninguém mais sabia de nada que tinha acontecido. E embora em Jonas foram salvos, em Naum foram todos destruídos, 100 anos depois. Então, eu creio que tem tudo a ver com a graça sobrenatural de Deus que habilita o homem a fazer algo que naturalmente ele é incapaz, né? Por causa da sua natureza morta, espiritualmente falando, né? Ok? Então, beleza, Joel praticamente trata disso. Lá no versículo 15 do capítulo 3, ele vai falar também aquilo que está lá em Mateus 24, Joel 3,15, né? A sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Há, então, a ideia escatológica aqui, de algo que há de acontecer. Não só as estrelas, as galáxias, é aquilo que está do lado de lá, da nossa região mais imediata no universo, mas até mesmo aquilo que está perto de nós. Cientificamente falando, né? Aqueles que estudam os astros vão dizer que é muito possível que não exista nenhuma estrela brilhando lá no céu, porque a estrela mais próxima que nós temos de nós, ela leva 4 anos para que a luz dela chegue até nós. Não é por causa que, pelo fato dela estar 4 anos-luz de nós, a estrela mais próxima que existe. Então, quando nós vimos a luz dela chegando, isso é sinal que há 4 anos atrás ela brilhou essa luz lá, a mais próxima de nós. Imagina aquela que estão mais distantes. Esse brilho que a gente está vendo, ele está chegando para nós agora, mas ele saiu de lá há muitos anos atrás. Então é possível que não tenha mais nenhuma estrela no céu e a gente está aqui conversando e só tem o Sol aqui perto da gente. É possível que isso aconteça. E aí só daqui 4 anos que a gente vai sentir a falta dessa estrela. Vocês estão entendendo? Então isso fisicamente é possível. A luz do Sol é praticamente impossível porque imediatamente a gente a vê. Mas a Bíblia nos diz que no final de tudo... E o Adalto Lourenço, que é um cientista e ele fala muito em conferências evangélicas, né? Ele já veio aqui em Araraquara 2 vezes. Ele fala sobre essa questão, né? De que no final as estrelas não existirão mais. E ele desafia um pouco o pessoal também, falando: é possível que a gente esteja sozinho aqui, não tenha mais nada lá fora, aí, né? E aí? Então, de certo modo, ele aponta escatologicamente e ele usa essa linguagem escatológica, essa linguagem de esperança, de expectativa, para chamar o povo ao arrependimento. Então é legal a gente pegar esses pontos também, porque às vezes quem debate muito escatologia não faz esse link com o agora. Sabe por que eu tenho que saber que ele vai voltar da mesma maneira como nós o vimos subir? Porque ele vai voltar para aqueles que são dele. Como é que os que são dele vão chegar a ele? Pela pregação do evangelho. Porque sem fé, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como serão enviados? Eu estou usando trair para frente aqui, mas é aquela lá que Paulo fala, né? E porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem. Ela não está aqui dentro. Ela vem, né? Pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. Então a gente prega, porque esse é o meio da fé vir para aqueles que Deus escolheu e que Deus vai regenerar e que Deus vai derramar arrependimento. Deus vai derramar a fé. Então, enquanto ele não vem, a gente tem essa certeza, essa expectativa em mente, e isso nos leva a pregar o evangelho, com a certeza de que pode ser amanhã. sem ficar olhando muito para os sinais, para o Papa que renunciou, para o meteoro que caiu lá na Rússia e o asteroide que passou ontem a 27 quilômetros da Terra. Nossa, está acontecendo, já estavam caindo os meteoros, né? E curiosamente o meteoro, quando ele cai, ele se dissolve em fogo na atmosfera. Então é fogo do céu, Apocalipse fala de fogo do céu. Então você já imagina que um monte de gente não está escrevendo na internet, né? Que é o fim do mundo mesmo. E, enfim, mesmo que for, mesmo que algo aconteça daqui a alguns poucos anos, o que a gente tem que fazer? Isso vai, como os testemunhos, os adventistas que pegavam, vendiam tudo? Não. A expectativa da volta deve nos levar a pregar o evangelho. Pregar o evangelho. É isso que João faz aqui na profecia dele, né? Ele vai voltar, ele vai fazer isso, as coisas vão acontecer lá na frente, então se arrependam agora, porque ele tem restauração depois da ruína. Então esse é o ponto. No grego tem, por exemplo, algumas marcas, né, de o dual, né, e o plural. Uhum. O dual, a gente sabe que é uma marca, só tem o ambos em português, né? Uhum. Mas o grego tem várias marcas que mostram ter só duas pessoas, uhum, né? Ou um plural de dois sempre. No hebraico, eu não conheço, imagino que tenha coisas assim. Mas a ideia que eu tenho, tem alguma marcação dentro do hebraico quando ele quer falar a respeito do espaço próximo, uhum, o espaço e o universo como uma totalidade? Por que eu estou perguntando isso? Sim. Porque tem pessoas que falam assim, bom, todas estas coisas aqui estão relacionadas à nossa, ao que está relacionado à Terra, mas e o resto do universo? Aí fala aqueles bilhões de quilômetros. Será que não existem outros evangelhos espalhados por outros lugares, por galáxias e assim por diante? Então, se o hebraico tivesse alguma marca dizendo que quando ele quisesse falar alguma coisa relacionada à Terra e à nossa galáxia, né? O primeiro, segundo, terceiro céu, para mim, encampa tudo, inclusive todo o universo. Né? Uhum. Existe alguma coisa assim? Que eu me lembre, não, Cláudio. No hebraico. No grego, sim. O que existe em termos de plural diferente no hebraico é o plural majestoso, majestático, né? Como alguns o chamam. É que é o plural... É até mais do que superlativo. É algo como, por exemplo, chamar Deus de Elohim. Elohim, em hebraico, é deuses, literalmente. O im, esse sufixo im, é o nosso S. Então tem Deus e tem os deuses. Em hebraico tem o El ou Eloá, não é? E o Elohim. Mas esse plural não significa que ele é mais de um, mas significa que ele é tão grande que ele não cabe dentro de um, embora continue sendo um. É a mesma coisa que se diz dos mares, não é? Dos Hamaim, e algumas vezes os povos também, como sendo muitos e muitos, mas gênero é uma coisa só, é tudo mar, é tudo mar, tá espalhado por muitos lugares e são diferentes, são vários, mas no fundo é um só, no fundo eles estão todos ligados, os povos é a mesma coisa, são muitos povos, são muitas etnias, mas no fundo é uma raça só, que é a raça humana, não é um gênero só, que é o gênero humano. Então o hebraico usa esse sufixo para destacar esse ponto, mas com relação a outros universos, a possibilidade de outros... Eu nunca... Eu já forneci, porque o pessoal, sim, fala, até mesmo quem é crente, às vezes fala assim, ah, mas é difícil acreditar que também, assim como tem um plano de salvação para a Terra, pode ter um plano de salvação para outra galáxia, um universo, né, dentro do universo que era muito longe. Então, se tivesse alguma coisa na língua que falasse, olha, estou falando de tudo, vai subir. É complicado. Isso, né? Então, que eu me lembre, não. Que eu me lembre, não. Agora, é no mínimo curioso, quando a gente para pensar no tamanho do nosso universo e pensar no quão pequenos nós somos, no quão risível esse planeta é, o planeta Terra é um nada. É um nada. A nossa galáxia é um nada. O nosso Sol é uma estrela anã de quinta grandeza, né? Que não é nem de primeira, é de quinta. E a gente está no sistema... Na região toda do universo, bem na periferia do universo, numa estrelazinha, no meio de outras... Existem bilhões de galáxias, né? Nós somos só uma delas, das menorzinhas. Dentro da nossa galáxia tem bilhões de estrelas, o Sol é só uma das bilhões de estrelas, e dentro dessas bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, o Sol é uma das menores. E em torno desse Sol, que pra gente é grandão, mas é atômico, né? Pequeno demais, né? Perto do restante das outras sóis e das outras galáxias, existem 9 massas planetárias, que são, uma delas é o nosso planeta, que também é um dos menores. Né? E aqui dentro estão nós. Quer dizer, pensar que só nós existimos no universo é muita pretensão. É por isso que tanta gente diz, não, olha, a gente não tem nenhuma prova de que há vida fora daqui, mas é muito provável que há. Mas a Bíblia diz que não há. Mas é uma proporção entre nós e Deus, né? É, então a gente não sabe, né? Em relação a todo o universo, somos nós em relação a Deus, né? E aí entra o pessoal da física quântica, que está tentando também mostrar que dentro da física quântica é possível que existam universos paralelos. Ou seja, aí não seria só um universo, porque a gente está falando de um universo com bilhões de galáxias, com bilhões de sóis e tudo mais. Mas pode ser, e esse é um único universo. Sim. E se existirem outros, com outros bilhões de galáxias, com outros bilhões de sóis? E é possível. E a física quântica trabalha dentro das suas teorias com essa possibilidade de universos paralelos, né? Mas aí você olha para a Bíblia e fala, pô, o lugar onde Deus mora não pode ser um universo paralelo ao que nós existimos? Porque a física quântica diz que esses universos podem se intercalar em alguns pontos. Em situações sobrenaturais, que não são naturais a ambos, mas que eles podem se tocar. E aí alguns vão dizer, tá vendo, isso que aconteceu na época de Jesus, quando, né? Aí é uma loucura esse negócio. Mas... Loucura é o termo certo. Oi? Loucura às vezes é o termo certo. É uma loucura esse negócio. Acho que, se Deus não deixou claro, é aquele tipo de coisa, né? Que a gente pode pensar, e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai trazer nada pra nós, né? E o fato é que quando a gente estiver do lado de lá, a gente vai entender tudo isso. E só as coisas essenciais é que vão valer. Vai ter de cotovelo se mexendo, né? É, tá vendo? Falei. Só cotovelo, meu filho. Bem assim mesmo. Então vamos lá, e o livro de Amós. Amós, então, ele era um morador de Tecoa, né? O autor aqui vai falar um pouquinho sobre ele também. Então uma regiãozinha... Deixa eu achar a página aqui. Ele deixa Amós lá no... Nossa. Não, eu perdi, eu acho, aqui. Não, tá antes. Eu passei, pulei. Esse foi escrito depois de Oséias, então. Amós é um pouco antes. Antes, é, um pouco antes. Amós é um pouquinho anterior. Um cerco de... Ele tá no meio. Entre Oséias e Joel tá Amós. Com aproximadamente 50 anos de diferença de um para outro. Primeiro Joel, 50 anos depois Amós, aproximadamente 50 anos depois Oséias. Okay? E perceba que a mensagem não mudou. Não é? Vários reis nessa época, os reis do norte todos não prestaram, teve um que prestou, e os reinos do sul alguns prestaram, de Judéia. Né? Um deles foi Josias e outros que... agiram certo é, e tal. Eles pegavam da linhagem, né? Os Exato. Reis do norte não eram nem da linhagem, né? Depois de Salomão, acabou esse negócio de linhagem, né? E mesmo aqueles que eram de uma certa linhagem davídica, eles... A gente percebe muito no Livro dos Reis que eles faziam o que era mal, segundo o que seus próprios pais fizeram, né? Apesar de ter uma herança familiar boa, havia uma herança moral... e espiritual péssima que é transmitida. E mesmo aqueles que faziam vistas grossas, como foi o caso de Jotão, para aquilo que o povo fazia, mas eles também não mudavam nada, deixavam os altos lá, né, as estátuas lá, faziam bem para o povo, abençoavam o sacerdote, mas não mudava nada de errado, sabe? Não, tá tudo bem, mas não vamos falar nada contra, porque é importante a gente manter a paz. Né? Não vamos ficar falando tanto da verdade, não. O importante é a unidade. Né? Então, como se vê muitos... No nosso tempo também, né? O importante é a gente estar junto. Não vamos falar que isso é pecado porque, poxa, a gente vai perder a nossa unidade. Está crescendo, está tão bom. E não, a gente tem que se focar na verdade. Se a verdade muitas vezes produzir rompimentos, que rompa. Dói, né? Porque é a verdade que purifica, né? É a verdade que nos liga àquele que é a verdade. E se a gente priorizar a unidade em detrimento da verdade, a gente corre o risco de romper com ele. Se afastar, né? Se afastar dele. Se afastar dele, acabou tudo. Essa unidade está a um ponto de ser destruída. Em Coríntios fala, o que importa é que haja divisões para que os Exato. Exatamente. Exatamente. É bom que tenha. É bom que alguns saiam, é bom que alguns se demonstrem contrários, né? E para que o povo de Deus demonstre claramente em que ele acredita e como acredita, né? Deixa eu fazer uma perguntinha que tem Sim. mais ou menos a ver, mas é bem rápido também, senhor. Assim você já se corta. Eu posso me cortar. Por que que não, os livros não estão dispostos na sequência cronológica? Eu não sei. Isso daí foi uma resolução que os próprios judeus fizeram no período pós-exílico, né? No período das sinagogas. Ao mesmo tempo que eles começaram a escrever os Talmudes, eles começaram a trabalhar com o processo de canonização, inspiração e canonização do Antigo Testamento, e que é um processo bastante complicado de se entender também. E é nesse período que eles colocaram nessa ordem, embora na Bíblia hebraica a ordem não é exatamente essa. Mas algumas Bíblias, como por exemplo a Vulgata e outras, foram sendo traduzidas, a própria Septuaginta, com uma determinada ordem, e aqueles que vieram traduzindo foram traduzindo naquela ordem sem se preocupar com uma ordem necessariamente cronológica, né? Hoje existe a NVI cronológica, em ordem cronológica. Eu acho que não muda muita coisa, sabe? Eu acho legal que ajuda a gente a entender o processo histórico. Não muda a mensagem, mas ajuda a entender a história. Mas de fato é por decisão deles lá atrás mesmo. Tem que as coisas. Uma questão, um encadeamento de assuntos, não tem nada. Não, de jeito nenhum. Ok? Normalmente eles têm essa divisão. São profetas menores, porque os livros são menores, profetas maiores também por causa disso, porque o tempo é um pouquinho anterior. Os livros mais históricos, embora, por exemplo, Ageu, Neemias e. Esdras e Neemias e Esther. Estão vivendo, que estão lá no comecinho da Bíblia, estão vivendo na mesma época que os Zacarias, que o Malaquias, que o Ageu, que estão lá no finalzinho da Bíblia, ou do Antigo Testamento, pelo menos. Mas são da mesma época, são praticamente contemporâneos. Mas existe essa divisão, porque essa primeiro visão, é a lei... Essa visão a gente não tem, porque então, essa visão a gente nunca teve. Então, porque primeiro tem, eles dividem Pentateuco, lei, históricos, sabedoria, tem várias subdivisões aí também, né? Os profetas maiores, né, os profetas menores, sem respeitar uma certa... A coisa é mais sistemática do que cronológica. Então, mas estudando a gente não fica difícil. É que você precisa ter um estudo mais cuidadoso para você ver, não, esse rei é dessa época. Macrovisão. É uma macrovisão, exato. Então, vamos lá. Amós. No livro aqui, o autor coloca o seguinte. Nos últimos anos do governo de Jeroboão, Amós proclamou a palavra de Deus no reino do norte, como Oséias, né? Ele viera a Samaria, da pequena aldeia de Tecoa, localizada a cerca de 8 quilômetros de Belém. Para ganhar a vida, ele pastoreava ovelhas e podava sicômoros. Quando se encontrava entre os pastores de Tecoa, Amós recebeu a chamada de Deus para ser profeta. E esse chamamento foi tão cristalinamente claro... Achei interessante isso daqui. Tão cristalinamente claro... Bem claro. Bem claro. Que quando o sumo sacerdote tentou impugnar Amós em Betel, o profeta se recusou a calar-se. E a mensagem de Amós então refletia o luxo e o lazer dos israelitas durante o reino de Jeroboão. Então, curiosamente, a mesma época, reino do norte, estava tudo indo muito bem, havia muito luxo, os judeus viviam muito bem, e durante o período do reino de Jeroboão, os cofres, né, do império ou do reino se encheram, e começou a haver uma grande diferença de classes sociais na nação, né? Muitos ricos e muitos pobres. E isso acabou trazendo muitos males sociais, e Amós vai profetizar contra isso. Isso trouxe uma certa corrupção moral mesmo, né? E esse luxo acabou se tornando um luxo pecaminoso. Ele anota aqui, não é, opressão aos pobres, enquanto os ricos acumulavam maiores riquezas por meio da violência. Em linguagem simples, mas vigorosa, ele denunciou corajosamente os males que permeavam a vida social, econômica e política de Israel. Então, isso é um pequeno livro, né? São apenas 9 capítulos. E ele profetiza aí sobre várias cidades, né? Damasco, Filistia, Tiro, Edom, Amon, Moab, Judá, Israel. Aí depois ele faz alguns sermões. Aí depois dos sermões ele tem algumas visões. E assim se resume o livro de Amós, né? O esboço, pelo menos, do livro de Amós. Deixa eu ver se tem algum destaque que ele dá aqui. É o último parágrafo, ele coloca assim, ó, todo profeta de Deus tinha uma mensagem de esperança. Em seu parágrafo final, Amós projetou uma promessa encorajadora. A dinastia davídica, segundo ele, será restaurada e o reino será recuperado. É messiânico isso daqui. Todas as nações que são chamadas pelo meu nome tornar-se-ão subservientes a Israel. Vigor e bom êxito uma vez mais prevalecerão quando for restaurada a boa sorte de Israel. Avizinha-se o tempo quando Israel será estabelecido em sua própria terra, para dali nunca mais ser arrancado. Aí, se a gente olhar lá no capítulo 9, mostra o capítulo 9, são capítulos curtos, né? Nos versos 11 a 15, que é o finalzinho, que é essa visão da bênção futura. Perceba que depois de Deus disciplinar tanto, falar tanto da ruína, ele fala assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. Obviamente isso daqui tem um aspecto escatológico, né? E como todo aspecto escatológico, o objetivo disso é produzir esperança, chamado ao arrependimento e tudo mais. E muitos vão entender que isso daqui aconteceu agora, em 1940 e tanto, quando Israel volta para sua terra e definitivamente está lá. E aparentemente ninguém vai arrancar eles de lá mais. Né? Embora isso esteja produzindo tanto homem-bomba, tanta tragédia naquela terra. Olha, eu acho interessante em Amós, o capítulo 8, verso 11. Que são pontos de ligação, né? São pontes que a gente vê da mensagem dos profetas menores com as mensagens que a gente prega hoje. E Amós 8, 11 é uma dessas pontes. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha que bonito, andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. É forte, né? Verso 10, ele diz, converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como um luto por um filho único, luto cujo fim será como o dia de amarguras. Então, ele está falando da visão do cesto de figos aqui, que começa no capítulo 8. E tudo isso é escatológico, e tudo isso é para chamar o povo ao arrependimento, dizendo, olha, vocês estão se afastando de mim, daqui a pouco vocês estão achando que vocês estão encontrando água nessas cisternas rotas, né, que vocês estão cavando, só para usar uma figura que o Ezequiel? Acho que é Ezequiel que fala que o meu povo trocou águas vivas, alguma coisa assim, e cavaram para si cisternas rotas, né? Jonas Madureira escreveu alguma coisa, né? Eu acho que sim. É, parece que eu vi alguma coisa, mas eu acho que sim. Ou seja, vocês trocam água viva, a fonte, por água barrenta. E vocês vão ter sede, vocês não vão achar mais lugar para beber, porque vocês estão se afastando de mim. E tudo isso no meio de uma linguagem escatológica, né? Convertam-se, se arrependam, porque vai acabar. Ele vai voltar. E vocês não vão mais encontrar onde se alimentar e onde ter paz. Agora é a hora. Então, Amós também é chamado para fazer isso. Ele curiosamente também fala dos gafanhotos devoradores. Só lembrando, a gente falou lá em Joel dos quatro devoradores, lá, quatro gafanhotos. Você falou da prosperidade. Mas naquela época existiam mais de 80, até hoje, né? Eu acho que até hoje até mais espécies de gafanhotos diferentes. E esses nomes eram espécies. Tem o gafanhoto que é o devorador, o gafanhoto que é o migrador, o gafanhoto que é isso, o gafanhoto que é isso. E numa nuvem de gafanhotos, todas aquelas espécies estão juntas. E é por isso que o desastre é terrível quando eles vêm. Gafanhotos pequenininhos, gafanhotos grandões, que a gente raramente vê. E tudo isso vem numa nuvem. E Deus está falando o seguinte, olha, coisas vão acontecer, como consequência do pecado de vocês, né? E é um erro sério quando associam isso à falta de contribuição, né? Como muitos pregadores da modernidade fazem. Então, a palavra de Amós é muito parecida com as dos profetas anteriores. Aí a gente vem para Obadias, e Obadias é bem interessante, porque Obadias ele profetiza sobre uma ocasião específica. Obadias ele já é um pouco posterior, alguns vão falar que ele é de antes de Joel, outros vão dizer que ele é do período do exílio babilônico. É difícil de dizer, eu acho, mas é a minha opinião, que ele é do período do exílio. Porque quando a gente olha, ele fala muito sobre os edomitas, não é? O povo de Edom. Lembra do Edom? Os edomitas vieram de Esaú. Porque Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilhas que era meio vermelho naquela época. Hoje tem lentilha verde, tem lentilha de outras cores, né? E esse prato, então, e ele também já era meio que vermelho, meio que ruivo. Então a palavra vermelho, ou Edom, ou Adam, Edom, Adam tudo significa vermelho. Alguns vão dizer, inclusive, que o nome Adão significava o vermelho, né? Ou aquele que é tirado da terra, porque é da terra vermelha, né? Edom também vem daí, e Esaú, ele tem esse apelido de ser o vermelho, o Edom, né? Ou Adam. E ele, então, dá origem a esse grande povo chamado de Edomitas, que sempre estiveram no sul. Israel, imagina a nação de Israel, eles sempre estavam lá embaixo, né? Debaixo do Mar Morto. É legal quando a gente olha na internet, vocês nunca foram para Israel, né? Quem vai para Israel visita a cidade de Petra. Não sei se vocês já viram na internet, que é aquela cidade cravada no meio das pedras, em rochas no alto. Foram os edomitas que construíram aquilo, os descendentes de Esaú. E eles viviam ali, eles eram muito bons ali, até que os nabatitas, acho que é nabatitas, vieram e destruíram eles, tiraram eles de lá por volta do século 8, 7 a.C. Mas aí eles se espalharam e foram morar em outra região chamada de Idumeia. Mas até então eles moraram lá naquela região, onde hoje fica aquela famosa cidade de Petra, né? E eles participaram de várias ocasiões curiosas com o povo de Israel. Eles negaram ajuda muitas vezes para o povo de Israel, eles oprimiram o povo de Israel em algumas ocasiões quando puderam, de modo que a lembrança que Israel tem com os edomitas sempre foi de muita tristeza. Quando Moisés quis passar por aquela região, eles negaram a passagem durante o período do Êxodo, né? Eles se opuseram ao rei Saul em algumas situações, eles combateram com Davi lá em 1 Reis capítulo 11, eles foram contra Salomão, contra o rei Josafá em algumas ocasiões. Eles sempre tiveram uma atitude contrária. E quando Nabucodonosor entrou na cidade de Jerusalém, roubou a cidade de Jerusalém, em algumas ocasiões, né, porque foram várias deportações para a Babilônia, numa delas alguns judeus fugiram. E enquanto esses judeus fugiram, muitos edomitas ficavam à espreita, esperando os miseráveis judeus fugirem, só com a roupa do corpo muitas vezes, e para matarem esses judeus e pegarem o que tinha deles. Então eles foram um povo muito, muito cruel. E nessa ocasião da destruição da cidade de Jerusalém, eles gritavam, arrasa mesmo, destrua mesmo. O Salmo 137 é um salmo onde Deus... Vamos abrir lá no Salmo 137 para vocês verem. É um dos salmos mais fortes, né, do Antigo Testamento. E de mais difícil interpretação e principalmente pregação, né? Por causa dos dois últimos versículos. Essa informação que você tem, tem dentro da Bíblia mesmo? Não, dentro da Bíblia a gente vê. Aqui no livro de Obadias a gente vai ver. E lá no Salmo 137 a gente vê também. Quer ver? Ó. Salmo 137, verso 7. 137, 7. Ele diz assim: contra os filhos de Edom, olha só, Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Isso quando? Imediatamente antes deles irem para a Babilônia. Aí ele vai falar da Babilônia. Ó. Filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Nossa. Imagina a gente começar um culto, né, num salmo desse, né? E ouvir os irmãos falarem amém, né? Amém. Então, posso ligar um pouquinho? Pode. Aqui? Meu irmão tá meio dormindo, né? Você fala, conta aí. Tá bem. Já pensou? Aleluia, né? Então é um salmo forte, mas o que isso remete? Remete à ocasião da expulsão do povo, do cativeiro, né, Babilônia. Aí se a gente olha para o livro de Obadias, que é um livro pequeno, é o menor livro do Antigo Testamento, com 21 versículos. A gente vê aí a partir do versículo 10... O livro todo é uma profecia contra Edom. Certo? Deus levantou o Obadias só para ele falar contra os edomitas. A gente sabe muito pouco do Obadias. Ele começa falando da certeza de que os descendentes de Esaú seriam totalmente destruídos. Veja o que ele diz no verso 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. O que ele está falando? Olha, porque vocês, edomitas, que são descendentes de Esaú, fizeram mal para o irmão de vocês, os descendentes de Jacó, vocês vão ser totalmente destruídos. Verso 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levarem os bens, estrangeiros lhe entrarem pelas portas e deitarem sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Quando vieram estranhos para tirar a gente daqui, você estava lá. Mas tu não devias ter olhado com prazer o dia de teu irmão, o dia de sua calamidade. Olha que legal. Nem te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não, olha aqui verso 13 e 14. Ó. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Nem lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. O que os babilônicos não levaram, os edomitas vieram que nem ratos e pegaram e levaram. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem. Nem entregue os que lhes restassem no dia da angústia. Alguns eles matavam, alguns eles pegavam. Ô, babilônico, vem cá, ó, peguei um. Nossa. Leva. Você imagina? E aí Deus levantou Obadias para falar. Fala alguma coisa contra aquele povo lá, sabe? Porque Deus ama o seu povo, protege o seu povo, cuida do seu povo. Até mesmo quando ele está disciplinando o seu povo. Isso é bacana. Deus estava disciplinando o povo, mas mesmo assim Deus não estava matando o povo. Sabe? É, Deus estava vendo para o mal além... como é que a gente poderia dizer? Estava acontecendo um mal terrível contra o povo, mas além desse mal terrível, outros vieram e se aproveitaram disso, mas Deus estava atento, né? É mais ou menos isso, né? Então, a partir do verso 15 até o final, ele vai concluir a sua palavra de destruição. Perceba que não existe aqui promessa de redenção, nem de resgate, nem de esperança, nem nada disso. É simplesmente de disciplina e juízo pelo fato deles terem feito o que fizeram. Okay? Então é por isso que eu não coloco o livro como sendo da época de Joel, de 850. Porque o cativeiro babilônico começou por volta do ano 600 e foi até o ano 530, mais ou menos. Então eu creio que é nesse miolo de tempo aí que Obadias provavelmente deve ter escrito. Né? Aí, sim. Oi? Uhum. É mais ou menos é na época do período do cativeiro mesmo. Bom, aí o livro do Jonas. Jonas aí é um regresso na história, é um ping-pong, né? Agora volta 200 anos antes. Da época de Amós, né? 760. Amós é 750, Jonas 760. São bem 750 e 760, ou seja, eles viviam na mesma época, né? Eram contemporâneos. 862? Não sei. 760, aproximadamente. Bom, a história de Jonas ela é bem conhecida, né? Havia a cidade dos assírios, que futuramente destruiriam Jerusalém, e futuramente seriam destruídos pelo próprio Deus. Só que nesse momento aqui não era o tempo ainda da destruição. Eles eram um povo terrível, o Nínive era a capital dos assírios, né? Provavelmente fundada por Nimrod, que aparece lá em Gênesis capítulo 11. E Nínive e os assírios eram conhecidos pela sua perversidade, imoralidade e violência. A entrada da cidade, diz alguns historiadores, ela tinha postes, né, com cabeças e corpos de pessoas pendurados, né, para dar as boas-vindas. Como aconteceu também agora na época da... Eu estava lendo sobre esses tempos atrás, achei bem interessante. Durante o período da Idade Média, na época dos piratas... Tem, né? É, então. Então, mas isso é histórico, isso é fato. Na época da Idade Média, mesmo antes, porque os piratas eles são de alguns milênios antes de Cristo, né? Júlio César, antes de ser imperador, foi capturado pelos piratas ali do, do mar Mediterrâneo. E curiosamente, na Bíblia, eles são chamados de povos do mar. Sempre que a gente vê povos no mar na Bíblia, é uma alusão a esses piratas, a esses povos que viviam no meio do mar e pilhavam, matavam, roubavam, sequestravam, né, traficavam, tudo aquilo que eles roubavam no meio do mar. E... então, os nínives, eu acho que não. Porque os ninivitas, eles não eram uma cidade portuária, eles eram um povo da terra mesmo. Mas eu só usei a ilustração dos piratas porque em algumas cidades, por exemplo, já chegando um pouco mais agora recentemente... exato, exatamente. Eu ouvi que na América, eu não lembro qual cidade nos Estados Unidos da América, né? Estados Unidos da América, isso. Que na época do... pouco depois do descobrimento dos Estados Unidos, algumas cidades que eram meio que porto de piratas espanhóis, piratas franceses, eles tinham na entrada da cidade, lá nos Estados Unidos, algumas cabeças e corpos de piratas pendurados, para mostrar o que acontecia com aqueles que ousavam roubar as embarcações inglesas, as embarcações espanholas, francesas, que para lá vinham para negócios e coisas assim. Que eles não tinham misericórdia de quem roubasse, sabe? Era como... na porta da cidade de Araraquara deixar pendurado quem rouba, quem estupra, para mostrar aqui dentro faz isso com quem quiser fazer coisa errada aqui. Então os ninivitas faziam isso, mas eles não faziam isso para mostrar que eles faziam com qualquer um que eles quisessem. Era um povo muito cruel. E quando Deus levanta Jonas para ir lá profetizar a destruição daquele povo, ele foge de lá por quê? Obviamente por medo, qualquer um fugiria. O que eu vou fazer lá dentro? Eu vou lá para morrer. É que nem Pedro, quando falou para Jesus, não, eu vou contigo até a morte. Mas na hora que viu Jesus apanhando, ele fugiu. Porque a gente fala que vai, mas na hora que a gente vê o cara lá, né, morrendo, sofrendo, apanhando, a gente pensa duas vezes se realmente a gente está disposto a passar por aquilo. E foi o que aconteceu com Jonas, até que Deus mandou ele pro peixe, né? E do peixe voltou pro porto, e do porto foi para Nínive, não para Tarso, né? Ou Tarsis, que era uma direção completamente contrária daquela para qual ele ia. E então em Jonas a gente vê essa pregação também de arrependimento, e que se vier o arrependimento, haverá o perdão. E houve o arrependimento e houve o perdão. E houve o descontentamento. Que foi um milagre, né? Antes do descontentamento, foi um milagre. Jonas foi o missionário mais bem sucedido de toda a história. É, a cidade, mais de 600 mil pessoas. Você imagina em dois dias você pregar para 600 mil pessoas, 600 mil pessoas se converterem, até o rei se converter. Ele devia estar vibrando de alegria e o cara entrou em depressão. Ficou bravo com Deus, né? Pô, Deus. Você tem que matar esse povo, mandar eles pro inferno, não perdoar esse povo, né? E tem alguma comparação entre os edomitas e os ninivitas, assim? Os dois, um era fazer mal direto para a nação de Israel. É. O outro fazia mal para todo mundo. Isso. É por conta disso, será que Deus teve misericórdia de um e não de outro? Eu não sei, Cláudio. Eu sei assim que os edomitas, a razão foi outra. Foi por causa daquilo que Obadias fala na profecia dele, né? Sarcasmo. É, mas havia a responsabilidade de Israel de ser luz em todas as nações. O livro de Salmo, Salmo 96, Salmo 98, eles deviam proclamar as grandezas de Deus em todas as nações, e para que todos viessem e adorassem. Então havia um papel evangelístico, vamos dizer assim, né? Então era obrigação do judeu chegar para o assírio, chegar para o persa, chegar para todo mundo e falar: olha, Deus salva, só há um Deus. Chegar para os gregos, que estavam muito fortes nessa época, cujo império estava forte demais, estava, né, se fortalecendo nessa época. Chegar lá e falar: existe um Deus só. Mas eles não faziam isso, eles não cumpriram o seu papel de anunciar. Eles não eram fiéis, porque se eles fossem fiéis, sim. O mestre de Deus é que ninguém existiria aí se eles fossem fiéis. Se eles não foram fiéis, então também não tentava a luta, né? É. Se corroindo por si mesmo. Sim, sim, exato. Então, eu creio que a pregação de Jonas estaria mais relacionada com a responsabilidade que os judeus tinham e a obrigatoriedade que eles tinham de serem luz no mundo, né? E Jonas termina o seu livro bravo com Deus, tendo compaixão de uma planta que nasceu e secou, e não tendo compaixão de um povo todo. Muito homem incoerente, né? Em tudo, né? Exato. É incrível, gente. Mesma, mesma coisa em relação ao julgamento, né? Como que a gente julga o irmão, daí a pouco você percebe um comportamento que você acha que não é a mesma coisa, mas se você parar para analisar, é a mesma coisa, seu pecado é igual, é. Sabe? Em muitos pontos é assim. Sim. E a gente condena e é condenado junto também. É. O tempo todo, né? É. Demais. Amém. Beleza. Aí a gente entra no profeta Miqueias. Querem fazer uma pausazinha? Tomar uma água. Tomar uma água, né? Levantar. O ensaio. Aí a gente volta para os outros sete. Acho que faltam sete profetas. Tem uma bolachinha aqui. Eu não trouxe suco, nada, mas tem uma bolachinha aqui, tá? Tá bom. Nossa, mas eu comi esse pudim aqui. Não, não, só um só, Gil. Obrigado. Eu vou aproveitar e vou no banheiro também. Muito bem, então voltando do intervalo, a gente vai para os últimos 30 minutos. A gente vai para Miqueias agora então, ok? Vamos lá, Miqueias. O profeta Miqueias, ele profetizou para o sul. Diferentemente do profeta Oséias, que profetizou para o norte, né? Os 10 tribos do norte lá. Isaías, que é um dos profetas maiores que a gente viu no penúltimo encontro do seminário de Martin Butzer. Ele profetizou mais para a corte em Jerusalém, né? Enfim. O Miqueias, ele foi chamado para pregar uma região pequena da Palestina, para o povo simples, né, de Judá. E ele ministrou na época do rei Jotão, principalmente, mas também na época de Acas e Ezequias. E como eu disse para vocês agora há pouco, o rei Jotão, assim como alguns outros, ele não foi um rei tão mau assim, mas ele também fez vista grossa para certos pecados que o povo estava cometendo, que ele não estava nem aí. O negócio era a unidade. Era estar tudo bem. Né? Estava tudo bem, beleza. Não tinha tanto problema assim. Espera aí, só um probleminha aqui. Pronto, vamos lá, então. Então, se a gente olhar um pouquinho para a profecia de Miqueias, a gente vai ver o mesmo tom, né? A mensagem da destruição que viria, a mesma conversinha, né? Razões para essa destruição que viria. E aí, então, a mensagem de juízo e castigo por causa do pecado. E aí, a partir do versículo 7, principalmente, do capítulo 7, principalmente após o versículo 11, a mensagem de perdão e restauração. Então você percebe que esse ciclo ele se repete o tempo todo no Antigo Testamento. Deus fala, não peca. Aí o povo vai lá e peca. Deus chega e fala, olha, vocês vão ser destruídos por causa disso. O povo não está nem aí. Aí o Deus fala, se vocês se arrependerem, eu vou abençoar. E aí o povo se arrepende, Deus promete, vocês vão ser abençoados. Então existe esse ciclo que sempre se repete, a gente percebe claramente no livro dos profetas menores, né? Algumas partes que eu destaco aí do livro é o capítulo 3, verso 4. O que o pecado é capaz de ocasionar, e Deus queria deixar isso claro para o povo daquela época, o povo que viveu antes do cativeiro babilônico, antes da disciplina vir. Eu acho que essa parte aqui a gente já achava que era um reino, que eles chamariam, né? Miqueias 3, 4? É, não, acho que não. Que tá aí, então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a face, a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então, Deus está falando aqui, olha, o pecado vai separar vocês de mim, e a consequência do pecado de vocês vai ser vocês serem levados pelos assírios, e eu não vou ouvir mais vocês, não é? Então, existe, e isso não necessariamente não exatamente contra os israelitas, mas principalmente contra os judeus em si, contra os de Jerusalém, contra os daquela região palestina e Judéia e tudo mais. Aí é interessante destacar também o capítulo 5, versículo 2, que aí já começa a promessa da libertação futura, que é um texto muito famoso, esse de Miqueias. E tu, Belém Efrata, lembra que ele está profetizando para o sul, para aquela regiãozinha, né? Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, para esse contexto, para aquele pessoal ali, depois de falar sobre o pecado que faria, o que faria, né? Deus enviaria a sua libertação, e a sua libertação viria daquela que era a menor das aldeias. A aldeia já é pequena, e a menor das aldeias, então, é três cabanas, talvez, sei lá. É algo bem... enfim, falar que o rei dos reis, o senhor de tudo, ele vem daquela região, é algo que aponta para aquela kenosis mesmo, de Paulo em Filipenses 2, né? Que ele se esvaziou a si mesmo, né? Sumiu a forma humana e, né, foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse auto-esvaziar-se de Cristo. Isso se vê no lugar que ele nasceu, que não só era a cidade de origem do rei Davi, mas era também um lugar de humildade, um lugar simples, né? Não, já no, só o sul, só a Judéia. E aí já estava tudo meio que bagunçado, sabe? Quem eram os de Dan, os de Naftali, os de Sacar, os de Zebulon? Quem é quem? É como hoje, por exemplo. Por isso que eles estavam tentando descobrir a genealogia, era infundado. A maioria dos judeus hoje não sabe de quem são. A maioria dos israelitas, né? E mesmo os que se dizem judeus, eles sabem que eles podem ser de Efraim, de Manassés e de outros. Mas o fato é que Deus prometeu que Israel não voltaria mais. E não voltou. E Deus falou para Judá, daqui 70 anos eu vos trarei de volta. Isso ele diz por meio de Jeremias. E ele trouxe de volta 70 anos depois. Eles foram para lá, a primeira deportação, se eu não me engano, foi em 604 a.C., 605. Perdão, que é quando Daniel foi, os amigos dele foram também. E eles começaram a voltar por volta do ano 535, ou seja, 70 anos depois. Então durou realmente 70 anos, né? Da primeira deportação até o retorno dos judeus para Jerusalém. Mas só judeus voltaram. Então, eu queria dizer, assim, atrás, que lá no templo de Jerusalém, quando foi destruído no ano 70, aquelas tábuas que tinham alinhado, eles foram destruídas juntas. Ficavam guardadas coisas lá, né? Eu não tenho essa informação. Porque uma das formas como ele não conseguiu restaurar mais o sacerdócio é porque não tinha aquela tábua das linhagens, né? Sim. Eles não conseguem nem fazer o sacerdócio, mesmo se tivesse construído fisicamente o templo. Exato. Não, nunca vi. A única coisa interessante que eu ouvi de um irmão dispensacionalista, muito inteligente e tal, é que Deus sabe. Quem é descendente de quem, né? Todos os judeus que estão vivos hoje, quem são quem? E aí ele aplica isso aos 144 mil, que durante o período final tal seriam missionários em toda a terra, isso dentro da visão dispensacional, e que eles seriam de todas as tribos, de Israel uma parte de cada uma das tribos, mas eles mesmo não sabem, mas Deus sabe, então Deus vai escolher. Isso é parte da interpretação dispensacionalista sobre o fim e aplicação 144 mil, né? Mas eu não sei. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso daí. Mas é só para destacar essa questão da linhagem. E um texto que eu gostaria de destacar, encerrando Miqueias, é o trecho final. Onde Deus, de uma maneira muito, muito bonita, um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento, vai mostrar as bênçãos dele para Judá, caso eles se arrependam e voltem. Em versículo 18, ele diz assim, 7:18, quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Percebe que todo finalzinho do profeta menor termina com essa palavra de bênção, né? Ele vai perdoar. O Senhor não retém a sua ira para sempre. porque tem prazer na misericórdia. Isso daqui ele diz antes de mandar o povo para a Babilônia. Ele não vai durar para sempre isso. 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu acho muito legal isso daqui. Deus pega os nossos pecados e lança num lugar que ele não vai se voltar mais para aquilo, né? Ele não se lembra mais daquilo, ele não tira mais de lá. E termina, mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Ou seja, Deus dizendo, eu tenho com vocês uma aliança eterna, e de certo modo, incondicional. Se eu prometi que vocês serão meus, vocês serão meus. Se eu prometo que vou guardar e proteger e abençoar, eu vou guardar, proteger e abençoar. Pelo menos o remanescente. E muitos acabam sofrendo por consequência de sua própria desobediência. Aí a gente entra em Naum. Naum que é muito parecido com Jonas. Embora ele é bem menos conhecido porque não tem nenhum peixe aí no livro de Naum. Se tivesse algum peixe aí, ele seria conhecido também. Como não tem nenhum peixe, a gente sabe pouquíssimo sobre o profeta Naum. E, exceto que ele provavelmente era da cidade de Cafarnaum, que antigamente se chamava Elcos. E a mensagem dele também foi contra Nínive. As exemplo, a semelhança, né, da mensagem de Jonas também contra Nínive. No reino... Terminou lá, Diego? Então ele dá essa profecia a Nínive. E Nínive seria destruída, se a gente olha aí pro começo, né, ele começa falando sobre os atributos de Deus, e dentro dos atributos ele coloca a ira de Deus, a partir do versículo 9. Olha lá, quem pensais vós contra o Senhor? Que pensais? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos, e se saturam de vinho como bêbado, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, falando para Nínive, né? Capital da Síria. O Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, aqui, ele falando sobre os atributos de Deus, ele deixa bem claro que um dos atributos de Deus é a ira. Um dos atributos de Deus é a ira. E a gente não pode esquecer nunca disso. Aí o livro é bem pequenininho, né? Tem três versículos só. Ele vai falar um pouquinho aí sobre esse julgamento futuro de Deus, e até que o julgamento venha, a destruição de fato aconteça, né? Deus, por fim, destruiria um povo tão infiel. E essa destruição se daria por aquilo que a gente viu acontecer várias vezes com o próprio povo de Israel, né? O povo de Israel, que os pais que não ensinavam os filhos, os pais que tinham a responsabilidade de passar para os filhos aquilo que eles... Pode trancar, tá bom. Os pais que tinham a responsabilidade de passar para os filhos, eles não passavam, e por não passarem para os filhos acabavam se desviando, fazendo o que era mal perante o Senhor, porque os pais negligenciaram, né? Foi uns 100 anos, mais ou menos. Foi. Aproximadamente 100 anos, aproximadamente uma geração. Jonas foi aproximadamente 750, 760, isso aqui é aproximadamente 660, 670, 100 anos depois, né? E pelo fato deles não conhecerem o perdão que Deus havia dado aos seus antepassados, toda aquela história, talvez até sabiam, né? Mas aquilo não produziu neles uma mudança, sei lá, né? E isso fez com que eles acabassem sendo destruídos 100 anos depois, né? Perdoou uma vez, perdoou duas. Oi? Perdoou uma vez, perdoou duas. É. Mais ou menos assim. Então a história de Naum é a história desse homem que foi levantado 100 anos depois de Jonas para profetizar aquele povo que por fim seria destruído. E nisso tudo, o que a gente percebe? Qual é a mensagem, mais uma vez? Mais uma vez, a grandeza, a glória, a santidade, a ira, a justiça de Deus sendo magnificada. Fica claro isso. Deus é magnífico. Deus é justo, Deus julga, Deus se ira e Deus faz o que fala. Ponto. Até aqui a gente vê muita misericórdia, graça, restauração, bênção. Em Naum, assim como em Obadias, Obadias ele fala para Edom. Aqui ele vai falar para Assíria, sul e norte, né? Beleza, Deus é bom e tal, mas Deus vai destruir vocês. Para vocês não tem misericórdia. Então essa é a mensagem aqui do profeta. Abacuque, ele é um pouquinho depois. Abacuque, ele é imediatamente anterior ao cativeiro babilônico. Então ele vem depois de todos esses livros que a gente viu até agora. Depois de tudo vem Abacuque. Depois. Depois, né? Porque ele vem 600, mais ou menos 605, 610. Aliás, a gente viu um que foi Obadias, que foi depois, né? De 580, mais ou menos. Então Abacuque é mais recente. Obadias é mais recente. Abacuque, ele é... antes depois de... no sentido contrário. No sentido contrário. Vindo de lá pra cá. Pensando assim, de 850, que são os profetas menores, eles começam lá atrás, 850, 870 antes de Cristo. E eles vêm vindo pra perto de nós até chegar aqui aproximadamente 605, 610. Lembra que eu falei pra vocês que o cativeiro babilônico foi aproximadamente 605, que a primeira deportação foi com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O livro é um pouco antes. Era o prenúncio, sabe? O prelúdio da destruição. Não tinha mais jeito. Ele vai vir, os caras estão chegando. E vai levar todo mundo, né? Então, mais uma vez, a gente sabe muito pouco sobre esse profeta. E a gente sabe mais sobre a época que ele profetizou do que sobre ele mesmo. Foi bem na época que Nabucodonosor era imperador lá na Babilônia. E a profecia dele é imediatamente anterior à primeira invasão de Judá que Nabucodonosor realizou, provavelmente 606, 605, como eu disse, né? Quando, como eu disse, Daniel e os amiguinhos dele foram levados lá para a Babilônia. Lembra essa situação? Um dos caras lá que eram chefes no Império Babilônico, ele disse, olha, eu quero que vocês tragam para cá alguém que seja de descendência real, alguém que seja inteligente demais, alguém que isso, aquilo lá... Ou seja, o top dos tops dos rapazes, né? E aí foram em Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que na verdade não tinha esses nomes, né? Era Belsazar e outros nomes lá. Depois chegaram na Babilônia e mudaram o nome deles lá para Sadraque, Mesaque, né? E Abednego. Então essa é a primeira deportação. E nesse período de tempo, o Abacuque está profetizando. Lembra que Jeremias está vivo aqui também? Provavelmente Obadias é um adolescente, é um jovenzinho, é um jovem senhor. Era alguém que sobreviveria, que seria deportado, junto com Ezequiel, que também está vivo aqui, na época não é profeta ainda. Ele vai ser chamado para ser profeta depois de 5 anos que ele chega lá na Babilônia, que Deus chama ele para ser profeta, né? Abacuque, então, ele vai falar sobre essa grande destruição. Ele vai pedir que Deus restaure a nação, que Deus tenha misericórdia, avive, desperte, perdoa, e ele vai levantar uma série de questionamentos. O livro de Abacuque é um monte de pergunta. Primeira pergunta é, por que que Deus não acaba com o mal no meio de Judá? A gente faz isso também, essa pergunta, né? Por que que Deus não acaba com o mal que tem no mundo, né? Se ele sabe que o mal é mal e ele vai punir o mal, por que que ele não acaba com o mal? Se ele é todo poderoso, ele pode fazer tudo o que ele quer. E a Bíblia fala que ele é tão bondoso, por que que ele não acaba com o mal? Por que que o senhor deixa o mal existir em Judá? Se o senhor sabe que o mal vai levar a gente para a desgraça, o senhor sabe que o meu pecado vai acabar me trazendo consequência daqui a pouco, acaba com esse mal na minha vida, né? É o problema da teodiceia cristã, né? É o problema do mal, né? Aliás, é o tema do seu TCC6 aqui, né? Se Deus é tão bom e ele é tão poderoso, por que ele não acaba com o mal de uma vez? É a primeira pergunta que Abacuque faz no livro aqui. E aí tem a resposta do verso 5 ao verso 11. Vamos ver a resposta dele aí, ó. Verso 5, Abacuque 1:5. Vede entre as nações... Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se das moradas, de moradas não suas. Ela é pavorosa e terrível. Cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Seus rostos suspiram por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses, cujo poder é o seu Deus. Ou seja, Deus responde a pergunta? Não. É a mesma coisa que você fala, Deus, por que, que o senhor permite o mal? Aí Deus chega e fala, olha, o mal vai, você pode deixar que eu vou... Mas ele termina mais humilde, né? No livro? Ah, sim, sim, é no final, parece que é... Questões, mas depois ele entende. Ele entende que... É, exato. Mas o começo é sempre esse, quando a gente tem que lidar com o problema do mal, a nossa primeira pergunta é, onde é que está Deus? Por que, que Deus deixou isso acontecer? Uns tempos atrás eu ouvi isso de um rapaz, né? Por que, que Deus deixou minha mulher me trair? Onde é que estava Deus? Ele não podia ter posto a mão? Acabou com a nossa vida, acabou com a nossa família. É a pergunta que todo mundo faz. Por que, que Deus deixou que a minha filha morresse naquelas circunstâncias? Só ela. Podia ter matado todo mundo, aí não sobrava tristeza, né, pra gente. Mas por que morreu? É a primeira pergunta, né? Onde está Deus? É questionar, e aí vem as respostas, que são tentativas de justificar a Deus, de defender a Deus. Teodiceia em grego é isso. Teos é Deus, dikeia ou dikeu é justiça. Então, teodiceia é justiça de Deus ou justificativa de Deus. É você arrumar uma desculpa para Deus. Teodiceia cristã literalmente significa vamos arrumar uma desculpa do porquê que existe o mal no mundo. E um filósofo contemporâneo nosso, Alvin Plantinga, o Jonas Madureira estuda muito, gosta muito, ele sempre publica coisas desse cara, né? Ele esteve no Rio Grande do Sul esses tempos atrás, aqui no Brasil. E ele vai falar que as teodiceias são inúteis. Você não tem como justificar Deus. Deus faz o que faz. E não tem como você dizer que uma coisa aconteceu por causa daquilo. Por que caiu aquele meteorito lá na Rússia e quase 1000 pessoas ficaram feridas, algumas parece que morreram? Por que caiu o avião da Air France e 200 e tantas pessoas morrem? Por que que acontece o tsunami e milhares morrem? Por quê? Por quê? Por quê? Não tem resposta para isso. A questão é, você está errado, está errando em perguntar essas coisas. Porque na hora da tragédia, a atitude correta do ser humano não é perguntar, não é querer saber as coisas, mas é submeter à mão daquele que está dando essas coisas. E é Deus que está fazendo isso aqui, ó. Por que que o senhor está fazendo isso? O senhor não acaba com o mal. Olha, o mal vai ser assim, eu vou trazer eles e eles vão vir. Deus simplesmente descreve o que vai ser a disciplina. Deus não responde a pergunta dele. Então, isso nos ensina que no meio da disciplina, a gente só tem que ouvir. Só isso. Ouvir e ficar quieto. E ser disciplinado. E crer nesse Deus dos profetas menores que sempre promete bênção, restauração após a disciplina. Como Jó, por exemplo. Jó calou. Ele não abriu a boca. Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a nossa atitude. E quando Jó abre a boca para começar a falar, Deus vai no capítulo 38, 39 e 40 de Jó, que é um texto muito belo do Antigo Testamento, né? Quem é esse que obscurece a minha palavra com palavras sem entendimento? Com conselhos sem entendimento? Falando de Jó e dos outros amigos, principalmente o último que aparece no final lá. Vocês não são ninguém, eu faço o que eu faço. Onde é que você está quando eu fiz isso, quando eu faço aquilo? Quem é você para questionar? O que que isso nos... Aí Jó termina falando o seguinte, olha, uma vez eu falei, na verdade duas, mas eu não falarei mais. Porém, minha mão sobre a minha boca. Eu não falo mais nada. Porque essa é a atitude da gente quando a gente está em face do mal. Não seria lamentação. Não era, nesse caso, não era uma lamentação. No caso aqui dele, não era uma lamentação. Indignação. No começo, não. Depois, sim. É, no começo, indignação. Depois, vira lamentação. Sim? É isso? Então, vamos lá. Aí vem a pergunta número 2, não é? Poxa Deus, o senhor quer me disciplinar? Por que o senhor está usando esse bandido para vir aqui roubar minha casa? Usa um, sei lá, o pastor para pedir meu dízimo, sei lá. Mas, é. Pô, tem que ser um ímpio tomar o meu lugar na empresa? Sabe, eles prosperam e eu que sou seu filho, o senhor me disciplina. Não é? É o salmo do Asaf, o salmo 74. Acho que é 74, né? Passou por isso uma vez, né? Asaf falando lá, assim, ó. Foi inútil. Duas vezes. Lembra de Asaf no Salmo 74 falando assim, certamente inútil me foi guardar puro meu coração. Eu fui um tonto de ser correto, ser puro. Eu tinha que ser que nem ele, né? Até que ele entra no santuário na presença de... Oh, É isso que eles vivem, é o que a gente vive. Então por isso que é interessante. E aí Deus dá uma resposta também que não tem nada a ver com a pergunta que ele faz. Até que no final, capítulo 3, principalmente, a gente vê a lamentação, que é um louvor de Abacuque, um louvor pela pessoa do próprio Deus. É, deixa eu só um minutinho. Aí então entra o texto mais famoso, mais conhecido do livro de Abacuque, né? Onde ele louva a Deus pela pessoa, ele tem certeza do caráter de Deus, ele pede para que Deus o avive, o desperte, o sustente. Ele sabe que não tinha nada a ver com aquilo tudo que está acontecendo. E que a força, e que ele estava esperando em Deus. E essa esperança em Deus, gente, isso é escatologia. Isso é escatologia. Essa certeza escatológica da graça, da restauração, é o estudo das coisas do fim. Ciente que eu estou de que o meu Deus é um Deus que restaura e renova todas as coisas depois que a disciplina passa, o que é a escatologia? É a doutrina das coisas que estão por vir. Então, a escatologia ela só deve produzir isso que está no capítulo 3 de Abacuque. Esperança no meu coração. Ok? Muito bem, aí entra no Sofonias. Sofonias ele é contemporâneo de Abacuque, viveu um pouquinho antes aí, não é? De Abacuque, mas provavelmente eles se conheceram. Pelo menos de ouvir falar, mas é da mesma época. E ele era um cara aparentemente muito rico, pelo início do livro dele, de berço nobre, não é? E esse período aqui do rei de Josias, o ano mais ou menos 620, 630 a.C., que foi um rei que conseguiu... Lembra da história do rei Josias? Um rei que fez uma reforma espiritual, né, no povo de Israel e tal, mas não durou muito tempo essa reforma espiritual, tão logo a reforma acabou e o povo voltou para os mesmos pecados. E aí então Deus vai usar Sofonias para chamar o povo de volta ao arrependimento, convoca o povo ao arrependimento. E depois da morte de Josias, acabou tudo, né? Parece muito quando morre o Josué, quando morre, enfim, outros homens, que a coisa está tão fervorosa, né? Mas morreu o líder, parece que o povo esfria, né? Pela falta daquela pessoa que os conduziu ao despertamento, à reforma e tudo mais. E pelo livro a gente percebe que o povo voltou a viver tudo aquilo que vivia no passado e que Deus havia condenado. Aí a gente entra, são três capítulos também. Capítulo 1, o mesmo ciclo, né? Juízo de Deus contra Judá. Capítulo 2, uma exortação a que eles se arrependam. E o capítulo 3, Deus vai julgar vocês. E no finalzinho do 3, a partir do 9, o que tem? Ó, eu vou abençoar vocês. Veja o Sofonias 3, 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo, da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. E aí, falando dos gentios, agora ele fala dos judeus. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará a língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os engane. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Esse texto aqui é muito famoso. É profético e é cantado, a maioria, muitos hinos judaicos usam isso daqui. E tem muitos hinos cristãos também que usam esse versículo aqui, não é? Que é uma figura aquilo que Deus faria depois da restauração. Percebe mais uma vez? Parece um copiar-colar, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Juízo, chamado ao arrependimento. Uma vez que tem o arrependimento, restauração. Beleza? E essa é a Sofonias. Aí vem, 100 anos depois de Sofonias, Ageu. Sim. Tem debate que fala que já se cumpriu em Jerusalém a instauração por meio da igreja. Como é que eu não entendi? Se a instauração já tinha acontecido por meio da do povo de Deus, ou se ele também acredita na instauração literal de Jerusalém? Olha, eu não sei no que eu acredito mais. Porque as duas dizem respeito, essas duas posições dizem respeito a posições... a teorias milenistas, né? Os milenistas vão dizer, não, Deus já está restaurando. todas as coisas. Eles já fazem parte do processo de restauração de Deus, porque a gente tem muito judeu que se converte, enfim, procurar que a gente vai ver um monte de israelita que está se convertendo, o reino está lá também. Já de um lado mais pré-milenista, eles vão dizer não, Israel ainda há de ser restaurado. E quando for restaurado, não ficará quem não invoque. Eu tenho dificuldade de achar que não haverá quem não invoque, porque nunca foi assim. Nunca em toda a história de Israel foi assim. Então, Deus faz um trato, né, com a terra, um trato com o trono, que é com o reino, e um trato com o povo. Então, o território, né, o território do Nilo até o Eufrates, a terra, que seria deles, e o trono, que seria sempre o trono de Davi, que seria ocupado futuramente pelo Messias. Eles vão aplicar esse território, terra, trono e trato, que é um outro T lá que eu não lembro, ao período do milênio, quando tudo isso vai se cumprir literalmente, de uma maneira conclusiva, né? Eu não sei no que acreditar hoje. É como eu disse, né? A gente tem liberdade para não acreditar nisso, porque isso não é muito claro. Quando eu olho para esse texto aqui e tento pensar esse texto como os judeus pensavam, eu não consigo imaginar que esse texto vá além do cativeiro, da restauração do cativeiro babilônico. Porque todas as profecias desses caras aqui, diante do cativeiro babilônico, e que citam sempre a restauração, diz respeito ao final do cativeiro babilônico. Já se cumpriram todas. Exato. Então, tipo, quando Jeremias fala 70 anos vocês vão voltar, a profecia de Jeremias da restauração é idêntica a essas profecias todas. E a gente está vendo isso aqui. Todos os profetas menores têm esse processo, antes do cativeiro. Depois do cativeiro o problema é outro, que a gente vai ver agora em Ageu. O problema já é outro, né? Mas antes do cativeiro é sempre isso. Olha, lembra do pecado? Então, esse pecado vai fazer o que com vocês? Vocês vão ser levados. Quando eles, como é o caso de Oséias, profetiza para o norte, Oséias e Amós, ó, é destruição. Vocês não vão existir mais por causa do pecado de vocês. Não vai ter restauração e nem perdão. Vocês cessarão da face da terra. Quando é para ajudar, que é a parte do sul, que a gente vê... Miqueias, por exemplo, profetizando para o sul, para a região da Palestina, ele vai falar o quê? Ele vai falar, olha, não, Deus vai restaurar vocês. A gente vê Sofonias falando para ajudar, termina falando de bênçãos para os judeus, Deus vai restaurar vocês. A gente vê Abacuque falando com os judeus também, Deus vai restaurar vocês. Mas esse restaurar é do quê? É da disciplina que eles estavam a ponto de receber. Eles receberiam aquela disciplina dali algumas décadas. Não seria? É décadas. E a disciplina veio, da maneira como Jeremias disse. E da maneira como o... Quem que a gente viu agora há pouco aqui também falou que viria? É como o Abacuque falou. Como Jeremias falou. Eu acho que foi Miqueias também. Mas quem mais fala de uma maneira clara é o próprio Jeremias, que é contemporâneo de todo esse pessoal aqui. E a palavra deles era essa. Eu estou por vir... Abacuque. Foi Abacuque que o tempo todo apontou para aquilo que aconteceria em menos de 5 anos. E a coisa aconteceu. E foi desesperadora como foi. Por isso que ele é tão... Ele lida muito com esse problema do mal, né? Por quê? Por quê? Porque ele está vivendo no olho do furacão. Enquanto os outros viveram bem antes. Ele está no meio do negócio. Como Jeremias. Outros estavam no meio, mas não foram levantados. Seriam levantados depois, que é o caso de Ezequiel, que é o caso de Daniel. Depois eles seriam levantados. E aí já seria outra conversa, né? Então, assim, Diego, hoje, eu olhando para textos assim, eu não acho que eles dizem respeito tão somente a coisas que estão para acontecer no milênio pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista. Eu acho que é reduzir demais. É como a gente estava falando. É você fazer com que o milênio seja o centro de tudo na Bíblia. Que é o que essa linha faz. O milênio é o foco de tudo. Não é nem Cristo, não é nem a cruz. É o milênio. E quando eu olho com o olhar de um judeu que lia naquela época, ele jamais pensaria num negócio desse. Jamais. Ele pensaria no Deus que restaura após a disciplina. Qual é o princípio por trás disso? Ainda que haja um milênio literal, eu não estou negando aqui a possibilidade de existir um. Eu até ainda acho que existe a possibilidade de existir um por causa de Apocalipse 20. Mas não, eu não acho que é isso que o judeu entendeu quando ele leu esse texto aqui, não. Eu acho que ele entendeu o seguinte: existe um Deus que nos julga, que nos disciplina e que se a gente se arrepender, ele nos restaura. Beleza? Bem, aí eles são restaurados. Aí eles voltam para Jerusalém. E aí o que, que eles fazem em Jerusalém? Eles não fazem nada. Constrói casa bonita. Constrói casa bonita, né? Casas cheias de painéis. Casas apaineladas, não é? Casas muito bem construídas, fortificadas. Enquanto a minha casa, a G1.4, permanece em ruínas. E aí, então, entra o versículo 5. Considerai o vosso passado. Shmu levachem al dal rehem. Eu lembro disso porque eu escrevi isso nem um condenado. São 190 páginas de TCC em cima dessas palavrinhas. Então, ficou impresso na minha memória até o último dia, né? O que, que significa isso? Shmu levachem, ou seja, pega o teu coração, Levi, né, o coração de vocês, e coloca ele sobre o caminho. Literalmente é isso. Pega o coração e põe sobre o caminho. É a expressão que eles usavam, né? Como quando Deus fica nervoso, a expressão que eles usam era e o nariz de Deus se acendeu. É para dizer, a gente não traduz assim, a gente traduz que Deus se irou. Porque você vai traduzir que o nariz de Deus ficou vermelho. Não tem sentido, né? Por isso que uma tradução literal não significa que ela é melhor. Significa que quem traduziu não entende nada de tradução, porque não faz sentido na nossa língua. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, para pensar no que vocês estão fazendo na vida de vocês. Para pensar no que eu já fiz para vocês. E para pensar no que está acontecendo agora. E por que que o que está acontecendo está acontecendo? Por que que vocês recebem um salário e parece que vocês recebem para colocá-lo no sactel furado, que está no versículo seguinte, nos versículos seguintes, e vocês não recebem nada. Vocês comem, mas não se enchem. Se vestem, mas não se aquecem. E o que você recebe, eu com o sopro dissipo. Está no versículo 9, 10 e 11 isso. Eu vou fazer vinha seca, versículo 11. Sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho. Oi? Acho engraçado esse termo, vinha seca. É. Fiz vira seca sobre a terra. Vinha seca, agora vira seca. E sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, o que acontece diante de tudo isso? O sonho de todo pregador, não é? A partir do versículo 12, o povo todo se arrepende. Todo ele se arrepende. E o que Deus faz quando o povo se arrepende? Deus restaura. Capítulo 2 é isso, né? Deus dando palavras de esperança e algumas palavras escatológicas aí também. Como, por exemplo, versículo 6. Capítulo 2, verso 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. E olha isso daqui. As coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor. A minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês não têm nem noção do quanto esses versos aqui dão pau no meio dos judeus, né? E eu tive muito problema de interpretar isso daqui. O meu trabalho de TCC foi em cima do livro de Ageu. E eu trabalhei muito com isso daqui por causa do problema. A quem ele está dizendo aqui, né? É de Jesus? É de Zorobabel? É que Zorobabel no final será ressuscitado para ser realmente um cara sobre todos? Alguns interpretam. A maioria, inclusive, pensa assim. Que no final de tudo, quando Jesus voltar, Zorobabel vai ter um lugar de destaque maior. Vai ser um anel de selar de Jesus. Tipo, é Jesus, Zorobabel e quem tiver debaixo. Os apóstolos, seja lá quem for. Então é um texto bem complicado, mas aqui há uma promessa de restauração àqueles que se arrependem. Aí ele vai falar um pouquinho sobre pureza e impureza, né? Como um apelo à consciência pura. E então a mensagem de Ageu é essa, a mensagem de retorno. E aí entram os dois últimos livros da Bíblia, a gente vai encerrar com isso então. O primeiro é o livro de Zacarias, que é contemporâneo de Ageu, só que um pouquinho mais novo, né? Ele é um pouquinho mais novo que Ageu e nessa época aqui de Ageu ele era um adolescente, talvez uma criança, não sei. Sei que ele é profetiza depois e ele era contemporâneo do Esdras, do Neemias, é desse pessoal. E provavelmente da Esther também, embora eu acredito que ele não conheceu Esther, porque Esther morava num lugar e ele morava em outra ponta do mundo, né? Em lugares com mais de 2 mil quilômetros de distância. Então provavelmente eles não se conheceram. Mas ele tinha um lugar muito importante dentro da tradição. Alguns vão dizer que ele era parte daquela que foi a grande sinagoga. Lembra que a gente falou de manhã que as sinagogas elas surgiram só depois do cativeiro babilônico, né? E quando elas se juntaram, eles fizeram meio que um conselho, que futuramente ficou chamado de Grande Sinédrio. Porque cada cidade tinha o seu sinédriozinho, que eram os líderes, o sacerdote local, tal, que era a prefeitura da cidade, né? Era o sinédrio. Mas havia o Grande Sinédrio, que se reunia em Jerusalém. Na época de Jesus, o Caifás era o sumo sacerdote, que era via de regra presidente do Grande Sinédrio. Esse Grande Sinédrio se reunia em ocasiões específicas, e era somado pelos sacerdotes, alguns, o sumo sacerdote, alguns príncipes e alguns juízes dos povos. E gente que vinha de todos os chefes de todos os sinédrios. Alguns vão dizer que esse Zacarias aqui foi membro do primeiro Grande Sinédrio, que na época era chamado de Grande Sinagoga, não Grande Sinédrio. Okay? Então ele era alguém de prestígio no meio da tradição dos judeus daquela época. E esse livro é um livro para consolar o povo, né? E também para trazer esperança para o povo. Ele começa com um chamado, aí no capítulo 1, nos primeiros versículos, é um chamado ao arrependimento. Né? Do 1 ao 6, eu vou ler do 1 ao 6. No oitavo mês do segundo ano de Davi, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou no extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejai como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Então é uma chamada ao arrependimento, uma lembrança do chamado passado e uma exortação ao arrependimento presente. Aí ele vai dar uma série de visões, que vão do capítulo 1 até o capítulo 6, e aí então ele vai falar de algumas questões relacionadas à vida do povo, jejum e tal, até falar de esperança. Só destacar capítulo 4, verso 6... Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. No meio de uma visão que o Senhor dá a eles, Deus vai dar essa palavra aqui. Tem um versículo curioso aí, só em termos de curiosidade, tá? A gente não vai entrar nos detalhes porque não dá tempo. Mas olha o capítulo 5, versículo 9. Levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha. Levantaram um efa entre a terra e o céu. O que eram essas duas mulheres? Anjo ou anja? Aí Jesus fala que anjo não tinha sexo. Isso daqui dá um problema também, dá um pepino. Porque alguns vão dizer, não, existe anja. Mas na verdade, anjos não têm sexo. E quando eles tomam alguma forma humana, é porque eles querem transmitir alguma coisa com isso. Então, anjo, não é anjo porque é masculino, mas porque a palavra é traduzida do angelos em grego, não é que significa mensageiro, e não de angelás, porque não existe isso. Mas não porque eles sejam masculinos. Não é neutro. Também não é neutro. É masculino. Okay? Mas a ideia não é que eles sejam masculinos em si, porque a palavra é masculina, mas o ser não possui sexo, por ser seres sobrenaturais. Eles não pertencem à nossa natureza. A nossa natureza conhece masculino e feminino. E a nossa natureza literária, linguística, conhece o neutro. Embora, substancialmente, não existe nenhum neutro. Né? Mas existe o masculino e o feminino. Quando a gente fala de anjo, não tem como você usar a mesma figura. Por mais que seja masculino na letra, na natureza, ele está além. Então, dizer que um anjo é masculino é contrassenso, é contraditório, porque o anjo não tem nada a ver com masculino e feminino. Ninguém sabe o que é isso, teoricamente. Né? E aí ele vai falar muito sobre Cristo, muito. Sobretudo nos últimos dois capítulos, o 13 e o 14. Olha o 13, 6. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nos teus braços? Responderá ele, são as feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos. Muitos vão dizer isso sobre Cristo. E aí ele está falando da purificação do Senhor, né? Que ele traria para Jerusalém. Ó o verso 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Aqui tem a ver com algumas palavras de Apocalipse, algumas associações aqui com a escatologia. E aí o capítulo 14, ele é basicamente... Oi? É sobre a segunda vinda do Senhor a Jerusalém. Ele é muito forte nesse sentido, né? Qual é o objetivo do texto? Como é que o livro começa? Chamado arrependimento. Mais uma vez, a escatologia aqui nos profetas menores tem o objetivo de chamar para o agora. Não ficar sonhando com o futuro. Mas, olha, eu preciso me arrepender agora. Porque eu sei que ele virá. Em breve ele virá. E virá para julgar. Isso deve me levar a buscar a santidade agora. Então, toda vez que esses recursos escatológicos aparecem, não aparece para que a gente fique cientificamente desmiuçando-os, né? Mas para que aquilo produza em nós uma sede, uma fome maior pela santidade mesmo. Se não produzir, perdeu o seu propósito. Se não produzir santidade em nós, é isso tudo frio, sabe? É intelectualidade vazia, né? E aí o último livro, então, do Antigo Testamento, que é o último profeta menor, para a gente encerrar, ele é de provavelmente 450, 400 a.C., ou seja, quase 200 anos depois deles terem ido para o cativeiro babilônico, já estava quase todo mundo morto nessa época. E Malaquias, então, Malaquias vem da palavra hebraica anjo, ou mensageiro. E alguns até vão dizer que talvez Malaquias não era um homem, mas era um mensageiro qualquer, né? Que Deus escolheu. Mas a maioria das pessoas vão entender que aquele que... a expressão que aparece no comecinho do livro dele, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, seja referência a um homem que se chamava mensageiro, ou anjo, né? Ou transmissor, ou meu mensageiro, alguma coisa assim. Então, ele não é mencionado em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso tem uma razão, porque ele vivia num período quando todo mundo do Antigo Testamento já tinha morrido. Então, não tem como ele ser mencionado em lugar nenhum. Ele era bem recente, ele viveu 400 anos, aproximadamente, antes de Cristo. Tanto é que, do livro dele até a vinda de Cristo, existe esse período intertestamentário, né? Embora alguns vão dizer que o livro de segunda... 400 anos. Alguns vão dizer que o livro de 1ª e 2ª Crônicas tenha sido escrito provavelmente nessa época aqui também, talvez por Esdras, né? Dessa época talvez fosse um contemporâneo dele, estivesse entre ele e Ageu, enfim, né? Nesse período entre 400 e 450 a 530, 500 e pouquinho, né? Praticamente da mesma época, não dá 100 anos de diferença entre eles. Pra gente é muito, para aquela época não fazia muita diferença. E qual é o propósito? Qual é o conteúdo do livro de Malaquias? Esse livro também usa o método de Abacuque, de perguntas e respostas, mas aqui não são perguntas para Deus, são perguntas de Deus pro povo. E são 23 perguntas que aparecem aqui no livro. E aí, então, as perguntas são com relação à compaixão, são com relação à fidelidade do povo, o descaso do povo para com Deus, o descaso do povo para com o seu próximo. Olha o versículo 6 do capítulo 1. O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o seu senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos? A vós outros, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí Deus vai responder, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. E aí Deus vai dizer outras coisas mais para eles, né? Eu acho que o verso 11 é interessante também. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais. Aí Deus vai falar mais uma vez sobre a infidelidade, que ele só introduz, porque a partir do capítulo 2 ele vai falar da infidelidade de uma maneira mais escrachada. Da infidelidade dos sacerdotes, da infidelidade dos príncipes, da infidelidade do povo, dos casamentos mistos, a gente estava falando de casamento há pouco, né? Ele vai reclamar disso aqui agora. Ele vai falar do divórcio e vai falar da falta de amor por ele mesmo. É nesse livro, inclusive, que ele vai falar que ele odeia o divórcio. E também o repúdio. Olha aí no versículo 16, capítulo 2, verso 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, disse que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. E aí, apesar de muitos dizerem que do capítulo 4, 3 para frente, 3 e o 4, Deus só lance juízo e condenação, porque aparentemente não há palavra de restauração aqui. Veja que o livro termina com a palavra maldição, né? Olha o verso, não é? O livro termina com a palavra maldição, porque não tem restauração aqui. Os dois últimos versículos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E ponto final. Bem diferente dos outros livros. Mas eu consigo ver aqui sim a graça e a restauração de Deus. Eu consigo ver na vinda do profeta João Batista, se a gente pode chamar de profeta. Eu creio que é. Eu creio que ele é o último profeta do Antigo Testamento. E muitos vão dizer isso também. Sim, ele é o Elias, o Espírito Santo está vivo. Isso, exatamente. O mesmo impulso, a mesma unção, o mesmo chamado, sabe, a mesma missão que estava com Elias, agora estaria com João Batista. E ele seria um profeta. E um profeta no Antigo Testamento, porque ele é de antes de Cristo, né? Então, e aí ele vai falar muitas coisas sobre isso. No capítulo 3 ele vai falar sobre os dízimos, que tem uma ligação estreita com os tributos nacionais e nem tanto com as ofertas voluntárias que o povo oferecia. Mas eu creio, meus irmãos, que essa conclusão que Malaquias faz falando sobre a vinda de João Batista, ele fala já desde o comecinho do capítulo 3, né? Verso 1: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Está se referindo a Jesus Cristo aqui. E quem que é aquele que vinha para preparar o caminho? João Batista. Então isso aqui é uma palavra de esperança. Embora ele está falando da maldição e do juízo, implicitamente ele está falando da esperança, que é a maior de todas as esperanças, que é a esperança da vinda do Senhor Jesus. Né? E que não é... É, para eles era. Para eles era a esperança, que viria 400 anos depois. Pra gente já veio há 2000 anos atrás, mas pra eles estava pra vir, né? Por vir. Então, mas então, em suma, que profeta fala de escatologia? Então, pra nós. Pra nós. A partir do... Não, esquecendo, né? Sim, eu creio que Isaías fala, de certo modo. Eu creio que todos eles falam. Jeremias fala. Oi? Zacarias, no capítulo 12. 12 ou 13? Não, 14. 14. É, mas mesmo Daniel, a 70ª semana, ela só é escatológica nesse sentido que vocês estão falando, pro dispensacionalismo. Porque pro amilenismo a gente já tá. É. A gente já tá na 70ª. E essa 70ª semana, dentro do amilenismo, ela tá durando 2000 anos. Mas isso dentro da interpretação desses irmãos, né? Então, enfim, como a gente começou com Apocalipse... Eu creio que não sem querer, porque a maioria dos profetas menores trata de assuntos escatológicos, a gente acabou falando muito sobre escatologia também. E eu queria encerrar dizendo assim, que para mim fica muito claro que a escatologia dos profetas menores, não diferente da escatologia de João, no livro do Apocalipse, tem a ver com uma esperança que a gente, que Deus quer nos dar para agora, para hoje. Ela não tem a ver tanto assim como objeto de estudo, sabe? Objeto de... pesquisa, de briga, de divisão. Não, você é amilenista, eu sou pós, eu sou pré-tribulacionista, mas você é pré-tribulacionista pré-milenista ou pré-milenista pós-tribulacionista? Porque se você for pré-pós, não anda comigo, não sou seu irmão, sabe? Eu acho que essas subdivisões, elas jamais devem produzir qualquer tipo de separação entre nós, né? Não é nem merecia. Não é, nós somos irmãos e pensamos diferentes porque a Bíblia não é clara nesse assunto. Para um pré-milenista radical, ele vai dizer, não, para mim a Bíblia é clara. Para um amilenista radical, não, para mim não tem dúvida. Está mais claro do que, como a gente leu no livro, né? Cristalinamente como cristal, né? Clara, cristalinamente clara, né? Como cristal. Mas, aparentemente, se estivesse tão cristalinamente claro assim, eu já não teria tantas divisões, subdivisões, subdivisões. Entende? A menos que todos sejam tão ignorantes assim, só você é inteligente. Só a tua escola. Eu acho que não é assim. É, eu acho que a gente tem que ver o osso do negócio, sabe? A base, o coração. A gente acha que a gente está certo. É. E pode ser que esteja certo mesmo. Mas essa é uma matéria não essencial. Então, nas não essenciais, liberdade. E em tudo, caridade, né? Mas nas essenciais, não tem como a gente ter unidade com o Ricardo Gondim, que não crê na segunda vinda de Jesus. Aí ele nega algo essencial. Algo que, mesmo nós pensando de outros irmãos de uma maneira bem diferente com relação à escatologia, a gente tem liberdade de caminhar junto. Por exemplo, eu citei aqui o Francis Schaeffer, que é um teólogo do século passado, muito famoso, um homem de Deus, que é dispensacionalista. Já morreu. Todo mundo admira ele hoje, lê ele, é uma bênção, Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, dispensacionalista. A gente tem um pouco antes dele, no século XVIII, Jonathan Edwards, que foi um grande homem de Deus. Foi uma bênção, um vaso usado por Deus para um grande despertamento. Ele foi pós-milenista, roxo. Pós-milenista, roxo. A gente olha um pouco mais atrás, na época da Reforma, Calvino, Lutero e os outros caras lá, todos amilenistas, convictos. Você vai falar que o Jonathan Edwards está errado? Você vai falar que o Calvino, com o Lutero está errado? Você vai falar que o Francis Schaeffer está errado? Eu não tenho essa ousadia. Eu não entendi. Oi? Amilenista. Amilenista. É difícil você dizer que um deles está errado. Porque eram homens que amavam e temiam a Deus e tinham um respeito pela palavra, uma seriedade com a escritura, que é difícil chegar perto, sabe, do conhecimento, do respeito que eles tinham. Então, eu acho que para nós, que somos réis mortais, que estamos aqui embaixo, a gente tem que olhar com muito tremor e temor, sabe, diante desses assuntos, não... buscar aquilo que o espírito por trás da doutrina quer que a gente busque, que é a esperança, a certeza da volta dele e a necessidade de pregarmos o evangelho enquanto ele não vem. Porque toda vez que uma palavra escatológica é dada nos profetas menores, aquilo é dado como uma... ou dado junto do chamado ao arrependimento e à conversão. E junto da promessa da restauração agora e futura, do já e do ainda não. Então, que assim seja, né? Que a gente creia que ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. E o como que a gente possa continuar tendo liberdade de discordar. Amém? Amém, então.